ar e Nominata 616. Olá pessoal, estamos começando aqui mais um Inominata 616. Eu sou o Coveiro e puxa vida, que saudade sua, Jonathan Hickman. E eu tenho até medo de dizer isso, porque eu nem sou tão fã, mas saudade também do Miller, cara. Que isso nessa Segunda Guerra Civil? Olá pessoal, aqui é o Marcos Pedro e não foi dessa vez que Minority Report foi bem escrito. Opa, eu acho que eu falei errado, né? Eu aqui é o Paulo Arthur e eu estou aqui por obrigações contratuais. Eu tinha deixado bem claro no meu contrato que eu não queria falar nada que tivesse Bendis no nome. Você vai falar uma parte no começo, tem outros autores aí no meio, a gente vai dar um geral sobre tudo antes de coroar com Bendis, cara. Não, mas só uma coisa, a história me deu razão, porque depois foi mostrado que ele não passava de um infiltrado da DC pra destruir a Marvel. Nossa. Só que agora eu tô achando que esse contrato do Bendis pode ter vindo um pouco antes mesmo. E aí a gente tem hoje um convidado, realmente dessa vez é a primeira vez da participação dele no podcast. Vocês devem ter visto que nos últimos, algumas pessoas estão se convidando, outras a gente até realmente quase convite e tal. E só que dessa vez o Thiago, ele fez a pergunta pelo e-mail, como é que a gente faz, né, pra participar do Inominata, né? A gente geralmente até tenta fechar com as mesmas pessoas, porque as vozes ficam meio reconhecidas, assim, mais familiares pra quem tá escutando. Mas é sempre bom ter um convidado. Então ele fez a pergunta, a gente respondeu, e aí imediatamente depois de eu ter colocado esse podcast no ar, ele já falou, ah, então bom, eu quero participar do próximo. Então tá aqui o Thiago Ribeiro. Olá pessoal do Marvel 616. É até gratificante estar aqui conversando hoje com vocês. Mesmo que a fase da Marvel atual tenha gerado um pouco até mesmo de desgosto, mas conversar aqui com vocês acerca dessas fases da Marvel é mesmo gratificante. Inclusive, Coveiro, quando eu ouvi meu nome, eu tava tomando um café da manhã e na hora que eu cheguei do serviço eu já te mandei uma mensagem pra me convidar pra esse podcast. Então tá aqui, o tema no Alto dos Melhores, como o Thiago falou aí, desculpa falar isso, mas a consequência da nova diferente Marvel, né, ela ter surgido tão morna depois de um evento tão gigantesco e, sabe, magnânimo feito foi a Guerra Secreta do Jonathan Hickman, foi um balde de água fria, pelo menos pra mim, tá? Não tô questionando, assim, as direções que foram tomadas de passagem de manto, ou de mudar radicalmente algumas configurações de grupo, ou de ter eliminado o personagem de suas realidades e ter jogado nessa, enfim. Acho que o problema não é a ideia. Pra mim, acho que o grande problema da nova e diferente Marvel foi sua execução. Assim como um dos temas que a gente vai falar aqui nesse podcast, né? Que, entre aspas, seria um principal, né? Mas a gente resolveu juntar com outras coisas aqui. Seria essa Segunda Guerra Civil, né? Uma ideia muito boa, uma execução muito porra. Então, antes da gente passar pra nossa discussão, a gente, dessa vez, começa com a nossa leitura de e-mails e depois a gente retoma para falar sobre a fase pós-Guerras Secretas. Então vamos lá. E-mail. Então, mais uma leitura de e-mails aqui, rapidinho. Eu separei 3 e-mails para não ficar muito grande. Convidei aqui meu amigo Paulo Arthur, já que o primeiro e-mail é dele, né? Então ele vai ouvir o que ele escreveu, né? Só que ele usou o pseudônimo, né, Paulo? Eu nem sei quem é esse Flávio Justino. Flávio Justino Rosa, de Goiânia, Goiás. Título de e-mail: Coveiro, põe o Paulo pra fazer o Inominata 150 com o Nat Grey. Alguém aqui que tá ouvindo esse podcast acha que não é o Paulo? Flávio, vá nos comentários do Facebook e mostre que você existe, por favor. Isso não vai nem criar um fake, né, pra tentar me enganar. Bom, o Flávio, ou o Paulo, enfim, mandou o seguinte: oi pessoal, espero que todos estejam bem. No início deste e-mail, estive enfermo, de cama, tendo vocês como companhia. Não, a gente tava tudo sadio aqui, cara. Uma leve dor de garganta aí, por conta do frio aqui de São Paulo, mas enfim. Você tava junto dele, Paulo? Não. Ouvi quase todos os episódios, alguns mais de uma vez. Nossa, esse é fã. Bom, continuo tendo o episódio 104 do Massacre como meu preferido. Cara, como você não é ele, Paulo? Como você não é ele? Seguido de perto por Vilania Eterna. Desculpe, o nosso, eu preferia chamar o Eixo, né? Como eu gosto de chamar de Eixo, né? Ouvi em sequência a trilogia do Terra-X e a saga do Hickman. Agradeço pela companhia de vocês, afinal me ajudaram em minha convalescência. Às vezes, damos pouco valor ao nosso trabalho. Saiba que eu admiro muito o trabalho de vocês. Obrigado, obrigado, Paulo. Eu estou ansioso pelo Inominata número 150. Espero que seja épico, enorme. E meus sonhos, ouço um programa sobre o Nat Grey versus o Falcão de Aço. Em outros devaneios, eu vejo o Paulo aos modos do Massacre falando sobre o Nat Grey de forma imparcial e ponderado, como de costume em seus apontamentos no programa. Fico no aguardo desse programa número 150, do seu fã número 1, Flávio. PS. O motivo de Tony Stark ter os escudos psiônicos é por causa dos supositórios criados na mente do Paulo, conforme dito no Massacre de Leitores Marvel. Que isso, cara? Continuo esperando o meu cachê. Um abraço a todos. Ah, essa história do cachê te entregou, hein, Paulo? E cachê? Não era cash, não? Não. Não, cara. Tem acento. Não, não, não é. Mais alguma coisa que você quer acrescentar no seu e-mail? Outras pessoas, mandem e-mail pro Coveiro também pra ele acreditar. Bom, Flávio, lamento decepcionar, mas não vai ter nem Nat Grey, infelizmente também não vai ter nem Falcão de Aço no podcast 150, tá? A ideia da gente ainda nem é ficar comemorando muito esses números de e-mail, assim, como a gente fez no podcast número 50, né, número 100, mas não vai ficar vazando toda vez 150, 250 e tal. Apesar de que é bem complicado a gente alcançar esses números, né, eu que digo que cada vez a gente tem menos oportunidade, tempo, até gente pra ajudar pra fazer esses podcasts, mas esse podcast comemorativo a partir de agora a gente vai deixar pra fazer os números mais redondinhos mesmo, então só vai ser uma comemoração número 200. Mas o 150, coincidentemente, vai ter uma parte boa pra se comemorar, sim, porque vai meio que casar, né? A gente tá apenas a dois podcasts dele. Vai casar com a chegada de Guerra Infinita nos cinemas. E aí a gente vai fazer um podcast sobre ele. E a gente vai tentar ter a maioria dos membros que são da casa, vamos dizer assim, nesse podcast, né? A gente tá tentando forçar de conciliar uma agenda pra todo mundo estar. Enfim, eu espero que o Paulo esteja também, né? A gente vai ver o que é que vai acontecer. Bom, e aí eu vou passar o próximo e-mail pra o Paulo aí. Carlos Alberto Vicente Silva Júnior, de São Paulo. O assunto é o Wolverine no filme dos X-Men, Dias de Futuro Esquecido. Olá a todos, por favor, alguém sabe me dizer o que aconteceu com aquele Wolverine que foi retirado da água no final do X-Men Dias de Futuro Esquecido? Porque, pelo que entendi, ficaram dois Wolverines, o que agora já não vale mais nada naqueles filmes, e a minha mente precisa de uma resposta, porque é bem possível que tenham usado ele no filme do Old Man Logan, ou limparam a memória dele e tudo mais. Mas explicando aqui logo, pra você. Só sobrou um Wolverine, cara. Porque o Wolverine do futuro tinha entrado na mente do Wolverine do passado. Só que quando a Mística lá no final impediu o assassinato, simplesmente o Wolverine do futuro voltou pro futuro e o Wolverine do passado foi capturado lá pela Arma X e apareceu de novo no X-Men Apocalipse. Só tem o Wolverine na linha de tempo toda. A única coisa esquisita é porque em X-Men Dia de Futuro Esquecido, supostamente a Mística tinha pego ele, né? Uhum. E aí, de repente, essa informação, o que, que a Mística fez naquele intermédio e abandonou ele no Arma X, ninguém sabe, né? Porque ela tava se passando pelo Striker, né? Aí ela mudou de ideia. Pois é. Isso aqui é, na verdade, o grande lapso, o grande tropeço desse filme é por que a Mística escanteou ele. Mas como o Paulo falou aí, acho que você teve uma pequena confusão. São dois Wolverines em tempos diferentes, mas o que tava no passado ficou só ele, né? E o do futuro, o futuro mudou, né? Aí é outros 500. Tem que falar que essas linhas temporais da Fox são meio bagunçadas, porque tem gente que diz que o Logan se passa depois de um Dia de Futuro Esquecido e tem gente que nega isso. Aí tem um outro pedacinho do e-mail dele no final, então. Por último, vocês têm alguma teoria sobre o Cable do filme do Deadpool? Vai ser uma zona, só isso. Uma boa zona, vale ressaltar. Né? E a ligação dele com o Ciclope de Grey. Só que aí eu acho que não vou nem citar isso. Se no máximo o Deadpool vai fazer alguma piada quebrando a parede dizendo que eles não tiveram orçamento pra chamar os atores nem da versão antiga nem da nova. Provavelmente isso, né? Se bem que né, Paulo, vamos imaginar assim, com a livre assim, criatividade, os dois filmes foram gravados em Vancouver, né? Em Vancouver, é, foram em Vancouver mesmo, foi lá no Canadá. Quem sabe um ajudou o outro assim, numa cena pós-crédito, né? Dedos cruzados. Aí o último e-mail aqui pra fechar, tá? É apenas uma propagandazinha aqui que o Bruno Tete. É, fala aí, equipe, tudo bem? É, estou com um projeto de criar uma lista cronológica dos acontecimentos do universo do Homem-Aranha. Aí ele mandou aqui, né, um link do desara.com.br Temporalis. Eu acho que é um tipo de site aí. Ele diz que a ideia é implementar sempre novas funcionalidades do passado tempo. Estou enviando para vocês porque gostaria de alcançar os fãs de Teoso, não só para acessar o projeto, mas para me ajudar também. Então, meio que o projeto é um projeto colaborativo com os fãs. É, vocês são o único canal brasileiro especializado em Marvel que eu conheço. Perguntou se existe algum outro fórum ou algum lugar em que ele possa acessar para divulgar também. Então, valeu, um grande abraço e um trabalho incrível de vocês. Bom, vou deixar o link aí do Bruno Tete, certo? Como ele falou, tá? Não é só para vocês acessarem. Tá precisando de gente para ajudar ele. Na verdade, até a gente do Inominata 66 tá precisando de gente ultimamente, né? Mas enfim, tá aí dado o recado do Tete, do Bruno, tá? E a gente já esgota nosso tempo aqui. Continue mandando e-mails aí. Então lembrando que é inominata@marvel66.com. E a gente segue agora finalmente pra falar sobre a nova, diferente, ou como o não presente que o Elton Magari gosta de dizer, né? Também tudo igual, nova Marvel. My name is Marvel, and I'm here to welcome you to Earth. This is not what I wanted. Nove diferente Marvel. Eu não me lembro, mas foi uma infinidade de títulos que surgiu na época. Eu acredito que tenha sido mais de 60 títulos, pelo menos. Porque houve títulos em que ninguém esperava. Tipo, uns spin-offs, tipo aquele mundo Weird World, né? O mundo esquisito, o mundo estranho. O Cavaleiro Negro também pegou um spin-off na época. Sim, não durou muito. O Mando Selvagem da Shield com o Dungan, que era um MVA, junto com todos os monstros, mas o Jasper Sitwell, que já tinha morrido e virou um zumbi. Eles resgataram o Agentes da Shield, né? Que era praticamente uma minissérie que era bem solta, bem isolada, assim, na versão anterior, escrito pelo Mark Waid. Aí eles resolveram trazer, enfiar ela pesadamente dentro da cronologia, com uma formação misturada, vamos dizer assim, entre o que tinha na série de TV e com os personagens que já faziam parte mesmo dos quadrinhos. E vão a ousadia daquelas, né? Garota Esquilo, Garota da Lua e o Dinossauro Demônio, que são dois títulos que até se mantêm até hoje, considerados muito bem escritos, mas que são inéditos no Brasil, porque a Panini ainda não apostou. Eu acho que essa aposta, Correiro, na Garota Demônio e o Dinossauro, que é uma obra original do Kirby, a Panini não fez porque na própria Marvel, nos Estados Unidos, é um título que vende abaixo de 10 mil cópias e só tá tendo influência mesmo no meio online. Quando vai para as vendas online, é que você nota a diferença. Então, assim, para a Panini, não é interessante ela trazer um título que não vá vender em papel impresso, né? Já que aqui no Brasil a gente ainda não tem essa tradição ainda de ler online, material publicado online. Mas assim, outros títulos até de maior renome acabaram sendo cancelados primeiro, né? Talvez até com um pouco mais de venda, mas ela de alguma maneira sustentou. Não sei exatamente explicar os motivos, né? Se eu não me engano, é porque é questão de demografia. Ela vende muito, mas é que nem a questão da Garota Aranha, da May Parker. Ela vende pouco, mas é um público fiel que mantém as vendas estáveis. Aí, como também não é exatamente uma personagem top de linha, aí para aquele tanto assim, tá valendo investimento. Agora é aquele negócio, o que não dá é, digamos, Guardiões da Galáxia, o Capitão Marvel, até mesmo o Quarteto Fantástico, vender o que ela vende, porque é uma marca muito maior. E aí o que aconteceu? Os outros títulos, que seriam os medalhões, né, tiveram algumas mudanças relativamente impactantes, surpreendentes e por aí vai. Né? A gente, entre nós quatro aqui, vamos dividir pra falar um pouquinho sobre cada, eu ia dizer cada polo, mas não, a gente vai dividir em quatro, cada aresta, digamos assim, dos que a gente considera famílias dentro do que é a Marvel, né, hoje em dia, graças ao cinema que alavancou o nome dos Vingadores para ficar pau a pau com os Mutantes, com o Homem-Aranha, e o mesmo pode se dizer da parte cósmica que foi resgatada, né, sendo encabeçada pelos Guardiões da Galáxia. E aí eu vou começar pelo personagem mais icônico da Marvel, e aí já jogo a bola com o nosso amigo Paulo Arthur aí, que é um grande fã do Dan Slott, né, Paulo? Mas tem outros títulos também, um monte de títulos aí que vieram lateralmente, né? Acho que foi uma das famílias que mais cresceu. Se você olhar direitinho, talvez não por conta da Guerra Secreta, mas talvez por conta do Aranha Verso, ele ganhou uma enormidade de títulos muito grande, né? A gente teve pelo menos 3 revistas de tentativas de mulheres aranhas, né? A Silk, a Jessica Drew, teve a Gwen Aranha, teve também os Guerreiros da Teia, já tinha e se manteve o Homem-Aranha 2099. Enfim, o que é que aconteceu pós-Guerra Secreta com esse pessoal aí? E principalmente, né, o que aconteceu com o Peter Parker, né? Teve uma mudança até relativamente radical que deixou algumas pessoas meio de cabelo em pé, né? Aqui, tentando recuperar aquele memória que aconteceu com cada um. Porque, pra quem não lembra, entre as Guerras Secretas e a totalmente nova, diferente, sei lá mais o que, mente pra Marvel, foi um pulo de 8 meses. Aí, o que foi que aconteceu em cada revista? Como o Homem-Aranha, depois do Aranha-Verso, ele diversificou em várias revistas, aí tem a parte, digamos, da mulher Jessica Drill. Tinha uma trama lá em que ela engravidou. Então a história também estava sendo focada em como uma super heroína grávida resolvia os problemas lá dela. E não me lembro agora quem era o pai ou se o bebê nasceu, mas a revista também ela durou 19 edições e foi cancelada. O pai não era o Gavião Arqueiro, é tudo que você precisa saber. Mas não, brincadeira, ela fez uma inseminação artificial, ela sabe quem é o pai. Ela só decidiu que ia ser uma mãe e que queria ser mãe. Aí, na revista, na Silk, no caso, começou com a subtrama em que ela teria virado supostamente uma vilã, trabalhando pra Gata Negra, mas ela estava tentando ser tipo agente dupla pra tentar prender a Gata Negra. A revista também acabou sendo cancelada depois de um tempo. Aí teve a revista da Gwen Aranha, que se passa em outro universo, que é a Terra 65, em que, sinceramente, não leio porque eu odeio a personagem de Ódio Mortal, então deixa pra lá. Aí teve também o Aranha Verso, quer dizer, os Guerreiros da Teia, que é uma continuação direta do final do Aranha Verso, em que o Aranha Britânico e a Garota Aranha, que é a Anya Coração, se eu não me engano. É a Aranha, né? Aranha, ficaram na Terra 1 junto com... Agora eu esqueci o nome daquele cara, era um dos Morlons. Carne, né? Sei lá. Era o Carne. É que ele se deu um outro nome depois disso, que ele ficou lá... Ele chamou na teia. João. É, não, brincadeira. Mas, no caso, eles ficavam lá coordenando os outros aranhas que ficavam resolvendo os problemas nas terras em que os aranhas tinham sido mortos pelos Morlons. Aí, os personagens do Homem-Aranha que foram os principais, no caso, seriam a Gwen Aranha, a Homem-Aranha da Índia, o Homem-Aranha Noir, Porco-Aranha, e eles dois, que é o Aranha Britânico e a Aranha. Só que, de vez em quando, aparecia a May Parker também, já como Mulher Aranha, não mais como Garota Aranha, e os outros personagens do Aranha Verso. Curiosamente, quando a primeira história que acontece é quando eles vão enfrentar de grupo de Electros Multiversais que conseguiram sequestrar os Octopus Multiversais para poder fazer vários crimes por aí. Sendo que o bizarro de tudo é que a história, sei lá, esse arco todo dura umas 12 edições, mexe também com o Harry Osborn do Universo Noir, que também tinha o mesmo problema de pele do Norman. Mexe com o pessoal lá da May Parker também, que é da May Parker e da Terra Steampunk, que eles acabam prendendo os Electros lá, porque lá a eletricidade não funciona naquela terra em específico. Mas a única coisa que eu não entendi é que quando a porrada estanca, que eles precisam chamar todos os Homem-Aranhas de todo o multiverso, ele chamou todo mundo, menos a galera do meio meia. Aí vai, sei lá, tipo, até o Spider-Man e o Leopardon aparecem, mas não aparece o Peter, o Miles e o Miguel, por exemplo. Eles estão com problemas pessoais. Ou, na verdade, estão com seus respectivos roteiristas trancando os personagens, que é o mais provável. Dessas foi a que tinha mais humor, o que era um bom ponto. E também foi uma das que acabou mais querendo entrar na onda do hype da Gwen Aranha. Porque praticamente todas as capas era ela em destaque, ou sem máscara, como sempre. Porque pra que Identidade Secreta ser a Gwen? Tá até no nome da revista. Mas... Não, mas dentro da revista, ela é a Mulher Aranha, entendeu? Mas todo... Não, cara, leia Guerreiros da Teia. Qualquer momento, desculpa pra ela tirar a máscara. E ela sempre tá com o gigolé na cabeça, cara. É que ela tá num filme da Marvel. Ela tá tirando a máscara. Depois disso, também teve a história do Miguel, no Homem-Aranha 2099, em que Peter David resolveu continuar tanto o volume anterior dele, as 12 edições pré-Guerras Secretas, como também meio que a trama que ele fez nas Guerras Secretas, que ele apresentou os Vingadores 2099. O problema em si da história é que o Peter David estava no modo Lost. Ele jogou perguntas e mais perguntas e mais perguntas. Chegou um momento que, assim, todo mundo cansou de tanta pergunta. A revista, as vendas caíram, a revista foi cancelada na 25. E ele não soube responder 90% das perguntas. Foi um erro que ele tava cometendo já no próprio 2099 original, né? Não, no 2099 original, a gente até gravou o podcast sobre isso, teve muito problema editorial no meio. É, mas também, não convenhamos, ele também como roteirista, ele deu uma embananada ali naquele final lá, né? É, mas também tem que lembrar que as três últimas edições não foram dele, ele se demitiu antes. Mas, assim, a trama em si do 2099, ele tava preso na Terra, ou no presente da Terra, 2015, na época. E ele era um cara de bom senso, ele olhou assim, cara, só tem pessoas aranhas nessa Terra meio, eu vou me aposentar, vou viver a minha vida tranquilo e de boas. Só que aí o Peter olhou assim, não, você é o Homem-Aranha futurista, então eu vou criar uma roupa de Homem-Aranha futurista pra você, com todos aqueles Gary que tem no, que o Homem-Aranha vai ter no Guerra Infinita. E tipo, eu olhei pra esse negócio e pensei, cara, o Peter se perdeu tempo fazendo isso pro Miguel, que não tinha, não queria ser Homem-Aranha, e o Miles correndo por aí com a roupa de pano. É que a relação entre os roteiristas também era uma coisa legal entre eles, né? O Dan Slott e o Bendis certamente se falavam muito bem. Cara, o Bendis trancou o Miles no Aranha-Verso, cara. Eu sei. Trancou no Aranha-Verso, trancou na Conspiração dos Clones, trancou em tudo quanto era lugar. Pois é, cara. Graças a Deus que o Bendis foi embora, cara. Eu fico imaginando que o Dan Slott deve ter soltado champanhe, porque assim que o Bendis saiu, ou ele pode colocar o Miles no último arco dele, no Amazing 700. Mas voltando pro que interessa. Aí teve uma conspiração, porque aí a namorada dele tava grávida, acabou morrendo, acabou que ela não tava morta, na verdade. E no fim das contas, a mãe dela tinha superpoderes, ela também tinha superpoderes, o filho dele também tinha superpoderes, o pai dele também tinha superpoderes, e tinha uma viagem no tempo, todo mundo vai e voltava, mas toda vez que o Miguel ia, era dia da marmota, e o mundo mudava completamente em 2099. Paulo, terra. As pessoas que estão ouvindo não vão entender nada. O grande lance do Aranha 2099 do título é que desde que ele veio pro presente, o Miguel não conseguia voltar exatamente para o que era o futuro que ele reconhecia como 2099. Ou seja, o fato que ele já veio aqui pra nossa realidade, em algum momento lá perto do... Foi antes do Aranha-Verso, inclusive, né? Naquela fase do superior. O fato dele já estar aqui, quando ele foi tentar voltar, toda vez que ele voltava, surgiu um novo acontecimento, um novo problema, que não era aquela mesma realidade. Então ele tinha que voltar, por vezes, pro presente, resolver aquele problema, aí ele testava de novo, voltar pro futuro pra ver. Não, vamos ver se agora deu certo, se eu consegui consertar aquela realidade que ficou maluca. Aí não, aí era pra ser uma outra realidade estranha. Não, agora o problema disso tudo é que a galera no futuro meio que lembrava da realidade estranha anterior, e pra eles conseguia seguir meses e meses, como se 2099 durasse 10 anos, mesmo não fazendo o menor sentido. Cara, foi uma embananada total, né? Até na cronologia, porque é coisa, sei lá, tipo, que ele puxou lá lá dos anos 90, que não encaixa com o Miguel que o Dan Slott trouxe de volta, porque é posterior. Eu até comentei isso nas resenhas, mas foi uma maluquice, cara. Assim, tipo, eu gosto muito do Miguel, e gosto muito do Peter David, mas não ficou uma coisa boa. Assim, ele tentou fazer uma conspiração que não deu certo. A verdade é essa. Na verdade, lembrando que como o título existia antes da pós-Guerra Secreta, antes dessa nova e diferente Marvel, as histórias tinham mais sentido antes, né? Quando vieram agora pra cá, ele tentou até trazer personagens, como o Paulo falou aí, daquele primeiro volume do 2099, né? Tentou trazer o Sexteto Sinistro com alguns personagens daquela época, misturado com novos que ele criava, né? Pelo menos eu me lembro que o Dr. Octopus é um personagem totalmente novo, né? A versão 2099. Aí trouxe o Zero Cocaine, né? O motoqueiro de 2099. O Hulk, o Ravage, né? Com outros personagens também. Mudou algumas coisas que eram... Bom, tudo bem que foi nas últimas revistas, como o Paulo falou aí, que ele tava já chutando o balde, né? Mas ele mudou algumas posições de personagens, né? Tipo, o Duende Verde de 2099 já não era mais o irmão dele, Gabriel, né? Gabriel já tinha mudado pra outra coisa. Então, teve umas mudançazinhas aí. Esse caso aí era uma bagunça editorial, esse Duende 2099. Porque desde o Manifesto 2099, que ele já não era mais o irmão dele. Aí tem toda uma novela que explica que era porque ele queria que fosse aquela reverenda que existe lá na época do 2099, a sacerdotisa Connie. O'Connor, a sacerdotisa O'Connor, sendo que no final das contas ele conseguiu finalmente botar ela pra ser a Duende 2099 só pra matar ela em uma página. Não foi uma história muito boa. Aí nós vamos pra parte que, assim, a mais legal, que é o Homem de Ferro. Digo, o Homem-Aranha. Porque, porque não sei pra quem estava lendo as revistas do Aranha depois Super Homem-Aranha e pré-Guerras Secretas, a Ana Maria estava direto tentando lembrar o Peter que agora ele era CEO de uma empresa multinacional e ele tinha mais responsabilidades. Só que o Peter estava sendo irresponsável pra caramba e estava, assim, entre, sei lá, cuidar de manter os seus funcionários tendo salário em dia e bater em bandido no meio da rua, ele prefere bater em bandido no meio da rua. Aí, e entre esses 8 meses, sei lá, tipo, que ele viu o universo ser destruído e reconstruído, ele resolveu que ser um pouco mais responsável e virou o Tony Stark dos pobres. As indústrias Parker se tornaram, em 8 meses, praticamente o que seria a Apple pra gente. E ele sendo, tipo, um Steve Jobs / Elon Musk de Araki. Ele começa 8 meses já tendo filiais da indústria Parker no Japão, na Inglaterra, na China, nos Estados Unidos. Também. Eu acho que em cada ponta dos Estados Unidos tinha uma, né? Ele com direito à aranha móvel e tudo. Não podia faltar, né? E a capa, lembrando, completamente James Bond, praticamente, a capa da primeira edição. E ele tendo um uniforme e armadura mais high-tech. A história em si, ela é, assim, o Dan Slott... É porque foi uma coisa que eu já tinha comentado com o Coveiro tempos atrás. É que é como se disse dois Dan Slotts. Existe o Dan Slott que tá escrevendo a história que ele quer escrever mesmo, que ele tava esperando pra escrever. Ele vai lá e escreve ultra mega empolgado, a história sai boa, tipo o Aranha Verso. E tem um Dan Slott que tá, tipo, querendo levar a história pra onde ele quer. E esse cara é medíocre e às vezes enche o saco. Ou seja, os Dan Slott que é o filler. Dan Slott filler. O problema todo é que a história que ele queria escrever aí era a conspiração dos clones. Só que até chegar na conspiração dos clones, a gente teve um Dan Slott filler de 19, 20 edições, que era o arco do Zodíaco e o arco da volta do Dr. Octopus. É, do Dr. Octopus, Zodíaco. Também teve o seu negativo. É, o seu negativo. É, nesse meio tempo tem toda aquela história das empresas, né? Que ele tá apresentando as empresas. É, ele criou, acho que não sei se o nome é esse, mas é tipo um Parkerphone. Ele criou um iPhone de braço, ele criou as fundações Parker, no qual ele empregou a Tia May. A Tia May faz trabalho na África. O Homem-Aranha basicamente virou um herói mundial. Ele sai daquele bairro de Nova York, onde ele era acostumado, e ele tem um alcance mundial. Uma coisa que não foi falado é que não só o Peter estava com o manto do herói. Ele veio a contratar o Gatuno para também que o Gatuno aparecesse em outros locais quando o Peter Parker estava tipo, num evento de gala ou alguma coisa assim. É uma mudança bem drástica para o personagem, mas assim, como leitor do Homem-Aranha, eu comecei minha coleção em 1998 com o Homem-Aranha. E foi uma das mudanças assim, que mais impactou. Porque o Peter, até mesmo desde o Novo Dia e também no começo da fase do Dan Slott, que ele dividia o roteiro com o Mark Waid e outros, ele ainda estava naquele ciclo de perdedor, de tentar pagar o aluguel. Era um ciclo eterno que se repetia desde do Stan Lee com o John Romita. E essa fase agora mudou e mudou muito. Se o novato pegar o título, ele mal reconhece aquele Peter Stark, porque ele tem até o símbolo luminoso no peito, só que verde, né? Porque também se fosse, vamos dizer assim, branco, o Tony Stark podia processar ele. Ele já roubou a ideia de usar um bode expiatório para ser o guarda-costas, né? Que seria o Gatuno no papel exatamente, que era o Gatuno. E no caso dele foi o Happy Hogan, né? Não, mas o governo tá falando aí que o Homem de Ferro ia processar o Homem-Aranha, só que aí o Homem de Ferro fez pior, ele colocou a Mary Jane no elenco de coadjuvantes, no lugar da Pepper Potts, e aí ele quis trazer o Miles pra ele. Foi o Homem de Ferro ou foi o Bendis que queria alfinetar aí o Slott? Porque é quase uma provocação você trazer como interesse, assim, na história do Homem de Ferro não é nem interesse amoroso, é mais profissional mesmo. mas você ter a Mary Jane na capa do Homem de Ferro é muita provocação, e principalmente com o status quo que o Peter tava vivendo, o status que o Peter tava vivendo naquele momento, de ser um mega empresário e tudo. E nesse meio aí, é interessante falar que o Slott, ele também desenvolve uma história da época da Guerra Secreta, que é o que? Ele traz aquele vilão que ele criou, que é o Regente, lá daquela realidade onde o Peter ainda era casado com a Mary Jane e tinha uma filha. E essa história basicamente é pra botar o Homem de Ferro contra o Homem-Aranha pra eles lutarem. É aquele clichê de super-herói. Eles brigam primeiro, se bem que agora eu achei que, apesar de com motivos, eles estavam mesmo, eram numa birra, quem era que era o empresário mais rico nessa história e quem é que podia mais, e depois eles vão confrontar o vilão. E ainda botaram a Mary Jane de armadura, né, de aranha de ferro, né? Mas nesse caso em específico, hoje a gente sabe que, na verdade, o Bendy estava sendo pago para colocar o circo para pegar fogo mesmo. Ele tava só querendo mesmo sacanear todo mundo, cara. Ele trancou a Mary Jane e o Miles justamente pra sabotar o Slott escrevendo Homem-Aranha. A verdade é essa, agora a gente sabe. Mas assim, o que o Thiago falou é sério. Eu acho que, por mais que as pessoas reclamem, eu vi gente assim que se diz leitor de Homem-Aranha, obviamente tem muito mais gente antiga do que eu, tal, não sei o que lá, mas acho que quebraram essa ideia que meu personagem tinha que ser um pé rapado, blá, disse, cara, é complicado, porque ele não deixou de ser um loser, entre aspas, mesmo ele sendo o CEO das maiores empresas. Tanto que perdeu, né? Ele tá quase virando um Zuckerman da vida, né? Conseguiu ganhar o mundo, o império do mundo, tá perdendo já. Então, pra quem não querendo dar Exatamente. Spoilers aí, né? Mas em algum momento a gente sabia que o Peter ia cair do cavalo, ia perder essa realeza dele, né? Porque não é próprio do personagem. Digamos que foi uma queda superior. Uma queda superior. Eu acho interessante porque, se você for notar, não é nem o Peter que cai do cavalo. Quem cai do cavalo é o próprio Homem-Aranha. Porque esse Homem-Aranha da fase do Dan Slott, ele é um Homem-Aranha todo tecnológico, como a gente já disse. O cara tinha até um aranha móvel, que era um tanque. As teias dele eram teia eletrificada, teia de cimento. E quando você vai olhar pro Peter, ele nas primeiras edições ele já fala: olha, eu sou o CEO de uma grande empresa, mas eu recebo o salário igual aos meus funcionários. É tipo assim, ele era aquele cara: sou super rico, mas assim, não tenho dinheiro. O que eu recebo é o mesmo tanto que um funcionário meu recebe. Ou seja, o dinheiro todo dele estava sendo transferido para o Homem-Aranha. E uma hora o cara ia quebrar. E foi o que ocorreu ali, como você já soltou o spoiler, que vai ocorrer aqui no Brasil ainda. O spoiler que vai acontecer, vai, né? Todo mundo já esperava um dia. O segredo é como, né? Bom, aí só pra fechar aí o ciclo aí do Homem-Aranha, né? Então a gente já sabe que ele virou, digamos assim, um cara sentado na grana, né? Acho que a única coisa que o Paulo esqueceu de falar aí, por que que ele ficou tão cheio da grana e tal, vale ressaltar, né? Que uma das sedes do trabalho dele lá é lá no edifício Baxter, né, Paulo? Então ele pode ter se aproveitado algumas coisas de invenções do Reed pra sair vendendo, né? Ninguém levantou essa suspeita, né? Mas tô brincando, obviamente. Não, pra instante, mas qual a invenção do Reed? Aquelas que ele roubou de Wakanda, como a gente já descobriu pelo arco do Prest? Tá bom. O Peter, ainda pra calar a boca do que restou do Quarteto Fantástico, ainda contratou o Johnny Storm, né? E ainda deu casa e comida pro Johnny Storm, que tava praticamente ali solto depois que ele engatou um romance com a Medusa e Inumanos. Aí o Peter vai lá, o Johnny Storm tem um ataquezinho de raiva porque o Peter comprou o Edifício Baxter. E o Peter vai lá e: não, tá aqui um emprego, tá aqui uma casa, fica na tua. Aí morreu ali a discussão do Peter com o Johnny Storm. O Johnny Storm só queria um canto pra se encostar. Bom, e aí, só pra fechar dessas revistas aí ligadas ao universo do Homem-Aranha, que foi uma que veio um pouquinho mais à frente, né? E que aqui no Brasil foi publicado mais atrasado ainda, foi a do Carnificina, uma história de terror mesmo, né? Talvez não tenha vendido tanto quanto se esperava. Não sei se é como se esperava, né? Que uma revista com uma pegada de terror, a ideia é que venda menos mesmo. Mas ela é muito bem escrita, ela junta os personagens meio que nem são mais o destaque tanto da revista do Homem-Aranha, mas já foram em algum momento, né? O próprio Eddie Brock, que já perdeu o manto do Venom, ou na revista tava sem, né? E o filho do Jonathan Jameson, que acaba voltando a ter os ares de Homem-Lobo lá, mas alguns outros personagens que ele criou, caçando Carnificina, que agora começa a tomar ares mais do que um simples psicopata que sai a louca matando por aí. Ele começa a ter um background mais místico, né? Quando ele começa a ir atrás do tal do livro lá do Clone, né? Que é aquele livro lá de Mundagore, né? Nem acabou aqui no Brasil, nem cheguei a ler até o final, mas eu acho que é uma das pérolas agora que tá no Aranhaverso, então valeria a pena ler, né? E de tudo aí que o Paulo falou, assim, só listando, assim, acho que por mais que você não goste, talvez, da Gwen Aranha ou da Jessica Drill, são histórias que a maioria ali são legais, tá? Acho que a Silk é uma que tá bem abaixo da média. Eu não gostei tanto do dos Guerreiros da Teia. É, acho que ele se perdeu um pouco na história que ele queria contar. Mas, assim, da média dos títulos ali, ele se mantém. E eu ressalto, mais uma vez, concordando com o que o Thiago falou. Eu acho que essa quebra de se manter o mesmo, né, do status quo do Peter Parker, pra essa fase final do Dan Slott, ficou muito boa. Gerou muitas histórias novas, gerou um hall de coadjuvantes muito bom, que com certeza alguns autores vão aproveitar, né? Dan Slott tá se despedindo lá nos Estados Unidos do Homem-Aranha, vai entrar agora o Nick Spencer, e a gente já sabe que tá com algumas coisas vão ser aproveitadas, né? Yeah, I don't think so. Então pronto, passando agora pro outro grupo, a ideia é só dar uma pincelada aqui rápida, tá? Eu vou falar um pouco no geral do núcleo dos Vingadores com algumas personagens de revistas solos dele, tá? Basicamente, o título dos Vingadores se manteve com três alicerces aqui. Então a gente teve o que deveria ter sido o título principal, que é os Novíssimos Vingadores, do Mark Waid, né? E aí, acho que varia os desenhistas, começou com o Adam Kubert, depois veio outros desenhistas, sempre com uma pegada mais leve, um traço mais leve, porque era para um título mais pra garotada, né? Se você vê a mesma história, não é pesada, não é densa, não é complexa. Ele pega alguns personagens das versões antigas dos Vingadores e junta a nova geração, né? Junta o novo Nova, junta a nova Miss Marvel, junta o novo Homem-Aranha, né? O Miles Morales. Junta esses três com o Homem de Ferro, Visão, enfim, aí personagens que são mais antigos, né? Entre aspas, mas com novos mantos, né? Ou com novas pessoas usando aqueles mantos, que é o Capitão América, tava o Falcão no lugar, e a poderosa Thor, que é a Jane Foster, que tava com um arco brilhante com o Jason Aaron, né? E assim, o título basicamente conta essa história mais de apresentação do grupo, de formação. A história que talvez o próprio Mark Waid queria contar acabou sendo atravessada pela própria Guerras Secretas 2, né? A gente vê que ele estava direcionando para montar alguma coisa relacionada ao Kang e que, em certo momento, manipulou o Visão para atracar o próprio grupo, né? Tinha outras tramas menores com vilões do Nova e em algum momento ele trouxe uma... Tá, e aí é polêmico, porque a ideia eu gostei, não deu tempo de eu me acostumar com a personagem. Mas ele trouxe uma filha do Homem-Formiga original, né, do Hank Pym. Uma filha perdida que ninguém conhecia, porque o Wade conseguiu resgatar isso lá de trás, da lembrança de que a Janet, na verdade, não era a primeira esposa do Hank Pym. Ele tinha uma outra esposa que foi capturada na época da Guerra Fria, levada para o país de origem dela lá, e até onde se sabia se tinha morrido. O que revela-se nessa lição do Mark Waid é que ela estava grávida e antes de morrer ela teve essa menina, que foi criada na versão Sala Vermelha desse país aí, né? Eu acho que era a mesma Sala Vermelha da Viúva Negra, agora estou meio perdido aqui. Ela é um super gênio como o pai, né? E ela, ao mesmo tempo, foi treinada como uma viúva negra. Então ela é uma pestinha, vamos dizer assim. Então ela tem todo o lance de ciência, de desenvolver. Replicou a versão das partículas PIN do pai, só observando o que ela conhecia. Meio que usando talvez um conhecimento reverso, né? Uma engenharia reversa do produto. E chegou lá, super feliz, para se juntar aos Vingadores. Quando descobriu que o Hank tinha morrido, esconderam boa parte de como o Hank Pym morreu, esconder essa lança que estava contaminado pelo Ultron, né? A Janet adotou ela como sua enteada para valer. A ideia da Janet é que vê a parte boa do marido dela naquela criança. Era bem esperançosa, bem alto astral e tal. E não queria contaminar com uma memória ruim do pai dela, entendeu? Então ela, até onde eu li, não sabe de verdade que é a parte ruim do Hank Pym, né? Não sabe das ligações com o Ultron nem nada. Então é uma revista bem adolescente, bem teen. Eu acho que o Paulo, talvez, não sei se ele chegou a ler, mas deve ser a versão do Mark Waid, daquela pegada do Impulso, né? Nada a ver, cara. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Impulso dele era praticamente uma comédia pastelão. Até onde eu li, tanto de Campeões como de New Avengers, estava muito, muito aquém do que o Waid pode fazer. Na verdade, o Waid faz muito tempo, né, que não tá essas coisas todas. Os outros títulos eram os Novos Vingadores, que aí pega praticamente aquela deixa de que o Roberto da Costa estava montando uma equipe e que o Roberto da Costa tinha comprado a IMA. A ideia é bem legal, a pegada do All-Wing é bem maneira. Talvez o único problema é que o All-Wing resolveu investir nos personagens mais whatevers, que não iam dar gosto ao público de ler uma história de uma revista sobre esses personagens, né? Então ele pega a Garota Esquilo, pega o Hulkling com o... Aí já não sei mais como, que nome ele tá, é o Incano, o, ele já tá mudando tanto de nome aí que eu nem sei mais. Ele chama, tem hora que ele chamou de Demiurgo, enfim, Soprano, a Tigresa Branca, aquele outro personagem novo chamado Poderoso, né? Que usou o mesmo nome que Luke Cage, mas é outro personagem. Pegou o Gavião Arqueiro também, que era pra ser um agente duplo pra reportar a SHIELD, o que é que esse grupo tava fazendo. Mas, cara, é assim, tipo, pode ter todo esse personagem de whatever, mas ele tinha um Godzilla com a bandeira americana que cantando Hell Yeah. Não dá pra ser mais massa velho que isso. Foi num arco de história isso. Enfim, o grande lance talvez do All-Wing, apesar de eu gostar muito das histórias, é que ele é muito ousado e tem hora que ele foge muito da dinâmica que se espera de uma revista de super-heróis. Ele chuta o balde pra valer, mas é uma chutada de balde diferente de que acontece do Jason Aaron e do que acontecia, por exemplo, às vezes com o Rick Remender, né, que eles viajavam na maionese no sentido mais grotesco da coisa, né? Quando acontece, né? Ele não, ele parece que surta de um jeito assim, bem psicodélico. Eu sempre imagino que as aventuras do Wing é bem essa premissa mesmo. Os Supremos dele, né? Já adiantando um pouco do que a gente pode falar aqui, também. Ele tá começando a alterar todo o cosmo da Marvel pra valer, né? Alterou a dinâmica do que era o Galactus, mais pra frente alterou a dinâmica do que era a Eternidade. A própria Tribunal Vivo, mais pra frente, no volume 2 disso aí, vai mudar, né? Então é bem estranho, é bem surreal. Não é muito do paladar do público que geralmente lê Marvel Comics, não, mas eu gosto. Assim, uma forma de definir ele é a coisa mais próxima do Hickman que teve nessa fase toda. Ele segue muito o que o Hickman fez. O que eu gosto também dele é isso. Ele tentou estabelecer as novas diretrizes desse novo universo. Criou esse lance da interação ISO 8, né? Que o universo agora é a oitava vez que o universo é recriado. Então tem essa partícula nova. Trabalhou até com a história do Torneio de Campeões, né? Talvez seja a revista mais pé no chão dele. Apesar de ser maluca, né? Mas era a mais fácil de você acompanhar a leitura. E aí o terceiro equipe dos Vingadores, aqueles que mais surpreendeu a galera. Muita gente achou que ia ser uma bosta, que ia ser uma porcaria. O primeiro arco talvez seja isso mesmo, o primeiro arco é mais fraco. Que é o Jerry Duggan, criou uma equipe de Vingadores e que o Deadpool era o grande financiador, né? Deadpool agora virou uma marca vendável, tinha criado seus próprios mercenários de aluguel pagos, né? Aquela bagunça lá que ele pegou um monte de mercenário aí, ou de vigilante, e mandou usar as máscaras dele pra, tipo, terceirizar as ações do Deadpool, né? E aí, o Deadpool, enfim, graças ao Jerry Duggan, né, que tinha criado alguns arcos anteriores, ganhou a confiança do Capitão América, pelo menos do velho Capitão América, né? E aí montou essa equipe que é uma equipe, praticamente uma extensão da equipe Unidade, né? Tem Capitão América, Deadpool, Vampira, Irmão Voodoo, Mercúrio, que volta com um uniforme ridículo. Aí eles colocaram uma inumana chamada Sinapse, né? E aí, de repente, no meio da história, eles trazem um Cable de volta. E aí, é bacana demais as histórias, surpreende. Acho que talvez o arco da volta do Hank Pym e o Tron seja muito mais denso. Eu vibrei bastante com esse arco. Esse último aí também, que é ligado à própria Guerra Civil, que a gente vai falar mais pra frente, né? Ele também é legal, porque a gente já vê uma mudança de tom, porque o Capitão América já não é mais o Capitão América que a gente conhece. E o Cable já começa a ter um plano próprio. E a equipe meio que se desfaz. Mas o tom da revista é muito bom, muito legal de ler. Coveiro, dessa fase dos Vingadores, porque até Guerras Secretas eu acompanhava todo o material que estava saindo, principalmente pela presença do Hickman. Mas dessa fase eu me separei muito da franquia. E a única que me chamou a atenção, isso quando ela já estava bem mais adiantada, foi o Vingadores Unidade, né? Que é o lá fora saiu como o Kane Avengers. E pelo Jerry Duggan, essa fase que tu citaste. Realmente, ela começa muito devagar, envolvendo a presença do Inumano, envolvendo também a presença do Cable, mas assim, quando chega no arco do Ultron, eu acho que saiu aqui, lá nos Estados Unidos saiu com a tradução de O Homem que Caiu na Terra. esse arco, ele é muito bom. Ele traz o que foi desenvolvido lá na A Ira de Ultron, do Rick Remender, né, que saiu até aqui no formato de luxo, como uma graphic novel. E ele, primeiro, ele humaniza essa questão do Ultron com o Hank Pym, essa fusão dos dois, que na verdade o Hank Pym, ele tinha meio que dominado o Ultron e os dois viviam pacificamente. Ele estava voltando para a Terra para ser uma nova pessoa, para ser uma boa pessoa, mas aos poucos vai cair numa máscara. E assim, o drama da história é muito bacana. É, principalmente o final, que leva um desfecho deles, que, se não me engano, levam ele pro sol, correto? E o Jerry Duggan parece que ele era, vamos dizer assim, o cara errado para escrever a equipe errada que deu certo. Porque do que eu ouço, a fase do Mark Waid parece que ela é bem apática. Ela trata da nova geração dos Vingadores, junto com também o pessoal da velha guarda, como Tony Stark, como Visão. Mas o que se destacou mesmo de qualidade foi o Uncanny Avengers. Inclusive, o arco deles em Guerra Civil 2, que a gente vai entrar um pouco mais à frente, ele é bastante interessante, porque ele traz a ressurreição de um personagem que vem a falecer em Guerra Civil 2. E as cenas de ação, isso nós temos que falar também, se eu não me engano, o desenhista é o Pep Laras, né? Que é um cara que está se destacando na Marvel agora. É Pep Larraz, ele é francês. Pep Larraz, pois é, pensava que ele era espanhol. Mas os desenhos dele em Uncanny Avengers são muito bons. O título começa com Ryan Stegman, mas quando entra o Pep Larraz, a coisa melhora e você embarca na história que está sendo contada. E é uma coisa também que não foi citada, porque é uma figura que ela começa a estar ali pelas sombras a partir do arco do Ultron, que é o Caveira Vermelha, que apesar dele estar muito envolvido com a história do Capitão América, do Nick Spencer, com a questão do Vingadores Vertentes, que também já foi publicado aqui no Brasil no próprio título Vingadores, da Panini, o Caveira Vermelha ele começa a ter uma importância dentro do título. Ele vai ali pela sombra se mostrando o grande vilão a ser desenvolvido. Na verdade ele é um vilão que se mantém desde o antigo título do Fabuloso Vingadores, né? O Fabuloso Vingadores foi criado na época do Destruto lá como líder e tal, pra resgatar, né, o professor Xavier / Caveira Vermelha, né? Que vale lembrar, o cérebro do Xavier tá lá dentro da Caveira Vermelha. Teve aquela bagunça lá do Axe, né? Que é uma minissérie que a gente deixa de não lembrar, né? Aí ficou aquela coisa meio confusa, né? Quem é que tá certo? Na verdade, a gente ficou confuso se, na verdade, no fim do Axe, quem tava dominando aquele corpo, se era o Xavier mesmo ou se era o Caveira Vermelha. Mas enfim, zerou tudo ali com Guerras Secretas, então a gente recomeça aqui como Caveira Vermelha. E pela primeira vez, né, porque quando a gente via, quando era escrito lá pelo Rick Remender, era um Caveira Vermelha meio sanguinário, né, vamos fazer uma maluquice, vamos criar um campo de concentração de novo, aquela coisa bem surtada. Aqui não, ele ficou bem comedido. Às vezes que ele aparece, ele tá usando realmente os poderes pra enganar, então ele... Tem hora que ele se passa pelo Gambit pra enganar a vampira que tava querendo encontrar o rastro dele, né? Então ele usa realmente o poder mental dele de uma maneira que o Xavier usaria. Ele começa a manipular o Mercúrio. Inclusive, ele se esconde dentro da própria mansão dos Vingadores. Parece que a mansão tá sendo usada como um ponto turístico. E é bem surreal. É um hotel temático pra cosplay, cara. Exatamente. Exato. Virou tipo uma Comic Con, o espaço do uma Comic Con. Aí os caras, o Caveira se esconde dentro da mansão dos Vingadores e começa a manipular o Mercúrio para que isso aí vai ser desenvolvido ainda. Não cheguei nessa parte, que ela é pós-Guerra Civil, mas a presença dele é... Porque é o seguinte, hoje falta assim um vilão marcante. Você tem vilões casuais, tem a Marvel desenvolve muito essa questão de herói contra herói, e os vilões antigos eles estão meio assim que de lado, principalmente dos X-Men, quando eu for falar. Mas assim, a presença do Caveira ela é importante para pelo menos tem um sentido de ameaça do título. E aí, só pra falar um pouco da parte de Vingadores, mas dos personagens individuais, acho que vale até a pena chamar a atenção que a Panini investiu pela primeira vez de criar títulos pra cada um deles mais uma vez, né, em separado e apostado que venderia, e de uma maneira mais barata, né, porque ficou só histórias de revistas de 50 páginas, então dava até pra adiantar a história e avançar em separado cada um deles. A gente teve o Homem de Ferro, né, em que a gente tem a volta de Tony Stark, O Bendis assume o título. A gente até comentou um pouco aí de como estava a dinâmica do título, que acabou juntando a Mary Jane como um coadjuvante. As empresas deles estavam... Não é que as empresas deles estavam batendo de pau a pau com o Peter Parker, né? Ele teve uma queda, né? Do valor de mercado da empresa dele nessa volta aí da após a Guerra Civil. Então ele não estava a mesma coisa, né? Ele não era mais o grande milionário de sempre, né? De novo. É, e tanto que a nova quartel-general dos Vingadores, dos novíssimos Vingadores, né? Era um galpãozinho afastado que ele tinha do estado, né? Não era de Nova York em si, era de algum lugar, assim. E aí o pobre do Jarvis lastimando, né? Porque ele tinha que dar uma bagunça naquele lugar e tava empoeirado até as tampas. Cara, vamos ser sinceros. Vamos ser francos agora aqui com isso. Se você fosse fiscal da Receita Federal Americana, você ficaria muito de olho nessas contas do Tony Stark, porque a cada 2 anos esse cara fica pobre. Se tu for lembrar do começo dos Vingadores do Bend, estava ele lá reclamando, olha, não vai dar pra dar salário, porque a Fundação Maria Stark faliu, não tem dinheiro pra ninguém, vamos ter que usar o meu triplex lá na Tony Stark, porque foi o que sobrou de dinheiro. Agora de novo, não tem dinheiro, vai ter que usar galpão, sei lá mais o quê. Cara, toda semana esse cara fala, cara. Eu aposto que é sempre na época do imposto de renda, cara. É, e aí outras coisas que são importantes da história dele é que ele acaba ganhando como coadjuvante, não vou dizer que é vilão, né? Porque ele acaba não virando um vilão realmente de fato. É o Victor Von Doom, né? Que desde Guerras Secretas ele. O maior herói da Terra. Ah, tá bom. Para a alegria do Paulo, esse aí é o título importante para o Paulo Arthur. Vamos deixar isso bem claro. Eu Paulo, não li isso porque era o Bates. Cara, eu até acharia que o Paulo ia ler o Homem de Ferro lá, barra... Infame do Homem de Ferro, mas ele não aguentou ler Bentes por muito tempo, não. Mas enfim, antes dessa fase aí, né, o Homem de Ferro, Victor Von Doom, ele volta todo sinistrão, né? Quero ajudar, não quero, quero se aproximar do Tony Stark e tal. Ajuda em alguns momentos, tem um lance lá com a Madame Máscara, né? E aí, em outro título, a gente também vê o desenvolvimento de uma trama que ficou aberta desde a época que ele descobre que ele não é filho do Howard Stark e da Maria Stark, né? Eu acho que é a fase do Kieron Gillen com Greg Land. Isso, do Kieron Gillen, exatamente. E aí a gente tem aqui uma história seguindo, mais pessoal, sendo publicada em Homem de Ferro Internacional, e que é ele finalmente chegando ao momento em que ele descobre quem é a mãe dele, né? E que ela é uma antiga agente da SHIELD, que também era cantora, e que o pai dele era um agente da SHIELD duplo. Então mete o Homem de Ferro numa trama completamente como se ele fosse filho de dois espiões internacionais, e que um deles não era um cara de boa índole, né? A mãe dele, o sobrenome é Armstrong, né? Eu não me lembro do primeiro nome. Neil? Não, mas eu posso fazer um pequeno comentário, cara? Vá. Qual é o personagem da Marvel que já teve um interesse amoroso pela Mary Jane e é filho de dois espiões internacionais? É, eu entendi onde você quer chegar. Eu entendi. Bom, enfim, aí a gente tem as coisas se encaminhando até o momento em que tem os prelúdios, né? Pra Guerra Civil 2, né? Em que aí, enfim, aí o título acabou sendo atravessado, a gente comenta no outro bloco pra falar sobre isso, né? E tem a volta em algum momento também do Jimmy Rod nas histórias. Aí a parte dos desenhistas também é bem bacana, porque ele traz o David Marks, que era um cara que acho que só tava com o Bendis desenhando, acho que a parte do Miles Morales, quando era na fase Ultimate. E o David Marks é surpreendente, cara. É impactantemente, assim, os desenhos dele. É muito bom. O David Marks faz a primeira parte. Eu pensava que era a Sarah Pichelli e depois o Deodato que assumia. Não, David Marks que desenha. Aí o David Marks, ele cria essa ideia dessa armadura cheia de... Eu chamaria de uma armadura modular, né? Que a gente tinha antes essa escolha de o Extreme se remodelar no corpo do Stark e tal. Mas é a primeira vez que aparece uma armadura que ela se remodula. Ela pode criar uma pistolona, pode criar um... Sei lá, não sei pra que ela cria aquelas... Como se fosse uns flaps, né? Nas costas dele, umas asas na costa dele, enfim. Ela remodula pra caramba, ficou bonito isso. Inspirou, inclusive, que vai ser agora no filme da Guerra Infinita. E depois, mais pra frente, surgiu o Mike Deodato nas histórias. E aí, lá na parte do Internacional Homem de Ferro, quem faz é aquele parceirão do Bendis lá, o Alex Maleev, né? Isso. Ô, Cover, só uma pontuação aqui com relação à armadura, é porque você falou com relação que ele ainda manteve com relação às características dele do Extremes, né? Mas, na verdade, ele ainda mantém essas mesmas características. A questão é só a mesma criatividade do artista, por causa do que o Marx ele tem muito dessa pegada de mangá. Então, o Homem de Ferro, ele teve essa oportunidade de fazer isso e ainda aprimorou essas coisas que não foram exploradas em Extremes. Não, mas a armadura foi reconstruída. É a primeira coisa que ele faz na página. Ele fala que ele vai inspirar, ele vai reconstruir a armadura. Então é uma coisa que não é só a criatividade do artista, não. O desenhista foi na história do Bendis de que ele ia inovar. Ele até tava se achando muito parado. Eu acho que nos primeiros quadrinhos que ele fala assim, pô, preciso aloprar aqui de alguma maneira. O que é que eu preciso fazer? Eu vou me remodelar agora. Ele cria esse novo conceito de armadura que vai muito mais além do que tinha sido feito até então. É, mas, por exemplo, naquela fase da armadura cinza, por exemplo, a armadura cinza ela virava quando ele tava lá superior ao Homem de Ferro. A armadura dele fazia, por exemplo, virava uma Hulkbuster, por exemplo, o que essa agora faz também. Só que o que acontece aquela armadura era muito orgânica. O que aconteceu nessa agora fase que começou com o David Marques é que ele introduziu essa coisa das formas que, tipo, saem da fragmentação e geram outra, sabe? É meio que um Transformers que não é Transformers, sabe? Então, esses efeitos que o David Mark trouxe para visualmente é que ficaram bastante interessantes. Então, ele tipo, gerou novas possibilidades até de forma. Então, ficou umas coisas meio pontiagudas, assim. Então, isso é interessante. E isso é coisa que é trazida dos desenhos japoneses, entendeu? A parte da Thor, né, é uma continuação do que a gente viu sendo publicado aqui em Novíssimos Vingadores antes das Guerras Secretas, né? E que, bom, enfim. Aí foi revelado numa das últimas edições que a Jane Foster era Thor, né? Com um mistériozinho que foi sendo cozinhado nas primeiras edições, que foi muito bacana, muito instigante. Quem acompanhava lá, né? Quem acompanhou aqui no Brasil já sabia, né? Mas quem acompanhava lá foi surpreendido pra caramba, porque achava que era mil e uma outras pessoas, até ter certeza que era a Jane Foster. Coveiro, é interessante falar dessa fase que a Jane Foster ela assume o manto do Thor. Quando foi lançado o título da poderosa Thor aqui no Brasil, alguns amigos meus, inclusive um amigo meu, que ele tem uma loja especializada de quadrinhos aqui em Teresina, no Piauí, eles vieram reclamar que era uma número 1 que a Panini estava lançando, mas você já pegava praticamente a história na metade. Você vê, se você vai comprar o título mensal da Poderosa Thor, que saiu aqui no Brasil, da totalmente nova Marvel, ele já tem a revelação que a Jane Foster é a Thor. Ela já está no Conselho dos Reinos. O Odin está desaparecido. São muitos elementos que, se você não está acompanhando a fase do Jason Aaron, desde 2012, quando ele entrou no título, né, que foi do Marvel Now, você se sente perdido. Então, aquele significado de ter uma edição 1 para o novo leitor foi prejudicar o entendimento da história. Mas isso não é nem tanto culpa da Panini, foi mais uma política da Marvel. Porque se você for pegar a fase do Jason Aaron no Thor, ele já vem já com uns 3 números 1. Ele veio Thor, Deus do Trovão, aí depois veio a edição da Thor, que foi 9 edições, né? Aí depois a Thor teve mais uma número 1, que foi essa da totalmente nova Marvel. E a história ela ficou prejudicada por essa numeração, essa renumeração constante da Marvel. Mas a história é excelente. Se você está acompanhando desde o começo, inclusive saíram os encadernados da Panini, o Carniceiro dos Deuses, Bomba Divina, e o Thor, o Amaldiçoado, é uma história que vale muito a pena. Mas ela, como título número 1 no Brasil, ela causou essa confusão em muita gente, porque já estava bem na metade. Mas não é uma solução muito fácil, não, viu? Porque se você olhar direitinho, até pegar a primeira número 1, daquela do que saiu em Novíssimos Vingadores, ela também precisa ter o respaldo da própria saga lá, do Pecado Original, Então, assim, uma coisa vai puxando a outra. Então, não tem uma solução fácil pra saber se a número 1 vale a pena ser a número 1 ou se continuar de outra, entendeu? É bem complicado isso mesmo. Mas, indiferente disso, a Panini em breve deve continuar uma série de encadenados dela. E agora que ela concluiu já a fase do Deus do Trovão, deve republicar aquela da Novíssima Thor, com certeza. Não sei se ela vai sair em 2 encadenados ou em um só. Talvez ela acabe em um só. E aí vai ser interessante pro leitor que não tinha comprado antes a revista comprar essa. E aí, se seguir daqui pra frente. Se bem, como a gente citou no começo desse podcast, tem 8 meses de lag aí, que é proposital da Marvel dizer que muita coisa aconteceu e que a gente não sabe direito o que tá rolando, né? Então, faz parte do contexto a gente começar meio perdido e algumas coisas serem explicadas no meio do caminho. Mas essa edição aí da... todo o arco, na verdade, a gente citou do God of Thunder, mas a gente, em algum momento, lá no futuro, vai precisar falar sobre essa Novíssima Thor, né? A gente sabe que tem uma coisa pontual, né? Em breve vai ter um desfecho sobre isso, né? Sem spoiler muito. Mas a gente vai citar isso em algum podcast aqui. É certamente um tema que vale a pena. Eu não vou nem falar das histórias aqui em si. Acho que a gente vale a pena resguardar o podcast. Mas eu sei, né? Porque eu tenho contato com comic shops. Não tenho, obviamente, contato com bancas para saber se tem alguma diferença. Mas é um dos títulos mais vendidos hoje. Mais vendido até que o próprio X-Men. Na verdade, se você olhar direitinho as revistas de 50 páginas, essas mais fininhas que surgiram aí na Panini, foi uma grande jogada. A Thor é uma delas, realmente é uma coisa curiosa de ver, porque muita gente pode torcer a cara. Na verdade, quem torce a cara é quem não lê, né? Que torce a cara porque a Thor não é o Thor, né? Mas eu sinto muito lhe dizer que foi uma das revistas mais vendidas lá fora, e aqui no Brasil tá valendo a pena, né? Junto com outros títulos mais fininhos. É uma pena que agora a edição mensal ela vai acabar, né? Porque basicamente o título no Brasil alcançou, assim, não emparelhou, mas assim ficou muito próximo da numeração americana. Aí o título mensal vai acabar e existe uma promessa dos próximos arcos serem lançados encadernados, como foram lançados o Gavião Arqueiro, do Jeff Lemire. Foi realmente um título muito bom. Pra terminar essa trindade aí que a gente tá citando, né, a famosa trindade dos Vingadores da Marvel, é o título do Capitão América. Mais uma vez, pra quem pegou pela metade, talvez valha a pena ler o novíssimo Vingadores que foi lançado antes das Guerras Secretas, e que mostra como é que o Falcão, os primeiros passos, na verdade, do Falcão como o Capitão América, né. Como vocês bem devem saber, o Steve Rogers acabou sendo envelhecido dentro do arco de histórias que o próprio Rick Remender criou, e aí o Sam assumiu, né? Foi a desculpa que encontraram pra troca de manto aí. O Falcão, escrito pelo Rick Remender, começou muito mal, na minha opinião. Foi fraco as histórias, parecia que ele tinha sido empurrado. Quando você pega o que vem sendo escrito pelo Nick Spencer, a primeira trama que ele traz de volta aqueles irmãos da Serpente, né? Grupo que já era no passado descrito como um bando de racistas que atacava as pessoas, né, que queriam a superioridade do povo americano, blá blá blá blá blá. Ele traz de volta isso, traz uma discussão legal. O tipo de narrativa do Nick Spencer é muito boa, porque ela funciona às vezes em 3 momentos diferentes das histórias, e que você acaba sendo jogado de um a outro para fazer a piadinha ou para fazer a correlação de por que esse evento aconteceu desse jeito. Ele cria um rol de coadjuvantes bacana para esse começo. A gente tem a Misty Knight aparecendo como uma companheira, né? Ela já tinha aparecido na fase do Rick Remender, vamos fazer justiça. Mas ela é trazida aqui de volta. Eles arrumam um jeito de trazer um novo Falcão, né? Que é um menino que foi... Inclusive, a gente acabou de gravar um podcast sobre o Jessica Jones, né? Aí a gente tem o Carl Marlos, né, criando esse novo personagem, esse novo Falcão, que é um menino que é Falcão mesmo. Ele tem um olho de Falcão, as penas de Falcão. Ele é meio uma mistura dos dois aí. Então ele estabelece umas primeiras histórias, que é uns 2 arcos só, bem bacana com o personagem. Ele ironiza certos momentos, dos momentos mais ridículos do Capitão América, ao trazer aquela história do Capitão Lobo, né? Ele traz essa história que era vexamosa, mas traz de um jeito divertido. E aí a gente tem um pontapé inicial para trazer o Steve Rogers de volta à idade dele, mas já dando um passo para em que provavelmente até o segundo semestre desse ano deve chegar aqui no Brasil, e deve ser o grande momento aqui no Brasil dos quadrinhos, que é o Império Secreto. Então, eu não vou falar aqui muito sobre o que acontece em Avengers Standoff, que foi traduzido aqui como Avengers Vertentes, Mas o que você precisa saber é que o Steve Rogers foi trazido de volta à sua juventude, vamos colocar assim, né? E quando ele foi trazido, de alguma maneira, o Caveira Vermelha manipulou para que ele fosse trazido, mas que o seu passado fosse levemente modificado e que a mãe dele, né, e provavelmente ele, tinha um vínculo com a Hydra desde a época lá da Segunda Guerra Mundial, né? E, enfim, a história está se desenvolvendo ainda. Eu não quero entrar em detalhes sobre essa história, porque a gente vai fazer um podcast sobre o Império Secreto. É de praxe isso, né? Realmente é uma minissérie que vale a pena, né? Guerra Civil 2, não estou falando em você. E que a gente vai ter que resgatar isso aí. É muito detalhe pra gente citar aqui nesse resgate inicial sobre o pós-Guerra Secreta. É muito mais muito complicado. Então o que é que a gente precisa dizer? Precisa dizer que o Steve foi trazido de volta à juventude e ele tem um pé na Hydra, né? A gente não sabe o quão foi modificado ainda. Ao longo das histórias a gente vai ver que foi drástico isso. Mas a gente vê esse Steve aparecendo. Ele tá totalmente modificado. A roupa dele, né? Ele agora usa o escudo também, que se divide em dois. Tem gente que diz que teve inspiração, que o novo escudo do cinema teve inspiração nesse. Eu acho um pouco diferente, né? Mas esse personagem em Guerra Civil 2 ainda não transparece o quão alterado ele tá, né? That's the problem with the future. Agora, deixando de lado um pouco a trama dos Vingadores, vamos passar por uma equipe que, apesar de não estar no seu auge, né, é sempre a queridinha dos brasileiros, que é a fase dos mutantes, os X-Men. Realmente não está no auge, e se tem uma palavra hoje para descrever X-Men, é apatia. Realmente as histórias elas estão muito apáticas. É interessante que o Coveiro falou no começo, que houve uma expansão dos títulos do Homem-Aranha. Bem, com os X-Men, foi uma retração. Eles tinham, antes de Guerras Secretas, eles tinham em torno dos 15, 20 títulos, e depois de Guerras Secretas, que foi agora totalmente Nova Marvel, eles caíram para 5, 6. 15, 20 é exagero, mas. Mas é exagero. Uns 10. Assim, mas foi reduzido, vamos dizer assim, 50% dos títulos que eram publicados dos X-Men. Nós sabemos, houve muita especulação acerca da questão dos direitos dos mutantes no cinema, com a Fox, mas o resultado que a gente viu nos quadrinhos foram histórias bem sofríveis, para não xingar muito as histórias. Para você ver. Foram publicados aqui no Brasil dois títulos, X-Men e o Velho Logan. Inclusive o Velho Logan, ele já vem de 4 edições do Tempo de Guerras Secretas, foi escrito pelo Bendis e desenhado pelo Sorrentino, o André Sorrentino. E depois, apenas na edição 5 brasileira é que começa realmente a fase da totalmente Nova Marvel, que ela é escrita pelo Jeff Lemire, não sei bem como chama o nome dele, mas os mutantes eles vivem mesmo num momento de aflição, não só pela qualidade das histórias. Após os 8 meses das Guerras Secretas, e principalmente pelo evento infinito lá da fase do Jonathan Hickman, no qual o Raio Negro ele explodiu em Nova York a bomba terrígena para tentar deter o Thanos, os mutantes eles já estavam naquela situação, beirando a extinção por causa do dia M, e depois das névoas terrígenas, inventou-se, né, porque foi a primeira vez que foi citado isso, que que as névoas terrígenas elas eram praticamente mortais para os mutantes, causando até porque elas só afetavam malignamente os mutantes. Nos humanos com o gene inumano, eles davam poderes, havia uma maior aceitação da população pelos inumanos do que pelos mutantes. Isso não é bem explicado na história, mas a gente sabe como é uma função narrativa. E os humanos falam assim: se os mutantes eles estão ficando doentes pelas névoas terrígenas, então é uma doença que também pode ser contagiosa. Aí começa a história da varíola mutante, que ela pode também afetar humanos e matar, mas ela só afeta mutantes. É interessante citar isso até no título que você citou, do Uncanny Avengers, que a primeira edição, a vampira, ela tá quase morrendo por causa do contato com as névoas terrígenas dos inumanos. Mas voltando para os títulos que saíram aqui no Brasil, foi publicado o X-Men e numa revista de... Começou com 84 páginas, agora deu uma engordadazinha, está um título maior, inclusive subiu bastante de preço. Mas os títulos que foram lançados são novos X-Men, né? Que são os X-Men do passado, ainda da fase do Bendis, que trata lá, é o Arcanjo, é o Anjo, é o Ciclope, é o Fera, é o Homem de Gelo, e com também com o Apocalipse Jovem, né, da fase do Rick Remender, e também outra personagem. É interessante notar que aqui os X-Men do passado eles não estão juntos. A Jean do passado, ela tá lá em Extraordinários X-Men, do Jeff Lemire. E há esses dois títulos, novos X-Men com os X-Men do passado. Há o título do Jeff Lemire, que é os Extraordinários X-Men, que os X-Men, devido à expansão das névoas terrígenas, eles tiveram que se refugiar no limbo, porque se eles ficassem na Terra, eles iam morrer. E eles tinham que ir para outro local, e o local foi, acho que foi a escolha mais infeliz que foi feita, que foi ir para o inferno, porque basicamente o limbo é como se fosse uma manifestação do inferno da Marvel, né? Será que não era mais ou menos uma interpretação para onde os executivos queriam mandar os X-Men? Com certeza, já ia citar isso. Olha, Correiro, no primeiro arco do Jeff Lemire, eles confrontam o Senhor Sinistro, que está fazendo pesquisas com a névoa terrígena e também a aplicação dela em outros mutantes. Assim, é dito pela boca do vilão e tudo mais, chega até a doer, porque você sabe que aquele ali é o posicionamento, vamos dizer assim, dos executivos da Marvel. O Senhor Sinistro deixa bem claro para os mutantes que os mutantes são uma coisa ultrapassada e uma coisa que tem que morrer, porque eles não são mais a evolução da espécie. E agora quem é a evolução da espécie são os inumanos. Cara, isso assim, se você é um fã dos X-Men, eu tenho que assumir, eu só comecei a ler X-Men desde 2001, 2002, com a fase do Morrison, mas praticamente li todo o material clássico dos X-Men, fase Claremont com Barney, fase só Claremont. Cara, é muito triste você ver os personagens nessa situação. E pior, as histórias elas não empolgam. Tanto é que o primeiro arco do Lemire, que tem uma parte dos X-Men que são formados pelo Noturno, pela magia que garante a segurança no limbo, eles são liderados pela Tempestade. Nossa, a Tempestade, eu acho que ela está num dos momentos de pior liderança da equipe. Eu acho que, assim, respeitando para quem gostou da liderança dela nos anos 80, eu acho que esse é o momento mais baixo da personagem. Ela ali, ela está totalmente... Desculpa se eu tô ofendendo alguém do Marvel 616 que gosta da personagem, mas assim, ela não tem liderança e ela vai conforme a banda toca, e pior, a banda tá tocando uma música horrível. Eu não morro de amores pela Tempestade, não, acho ela até uma personagem razoável, assim, mas quando questiono que ela liderou melhor os X-Men que Ciclope, sim, só pra te dar a tapa de volta, tá, que eu sei que foi direcionada pra mim. Não, na verdade é o seguinte, aqui a Tempestade, ela tá realmente num dos momentos mais baixos de liderança. Eu acho que se fosse colocada a liderança em qualquer outro personagem, porque assim, o destino do Scott, do Scott Summers, do Ciclope, ele vai ser revelado um pouco mais pra frente, vai ser lançado agora no Brasil, que vai ser Death of X, né, que é a morte dos mutantes, que foi traduzido aqui. E vai ser tema do nosso podcast, né? Pois aqui a liderança da Tempestade ela é totalmente inexistente. Os desenhos dos Extraordinários X-Men, eles ficaram por conta do Humberto Ramos, que é outro cara também que não desperta muitas paixões nos brasileiros, e não sei quanta aceitação dele no mercado americano, mas aqui no Brasil parece que o brasileiro pega muito no pé dele. É até um traço ágil, mas é um negócio que, devido a vamos dizer assim, não passa um sentimento de urgência que a história está precisando. Porque se os mutantes estão à beira da extinção, se as névoas terrígenas estão ali cerceando eles, era para ser mais uma história de sobrevivência, vamos dizer, de reestruturar a mansão Xavier lá no limbo. Mas você não consegue esse sentimento na história. Se há desenvolvimento dos personagens, o único assim, que há é um relacionamento do velho Logan com a jovem Jean Grey, principalmente nas primeiras edições. Até o Noturno, que ele surge 8 meses depois, né? Que na primeira história ele reaparecendo totalmente assim, desequilibrado, perdendo fé na humanidade. Você não nota essa angústia dele. Porque como é que aquele personagem que era tão alegre, brincalhão, nas fases anteriores, agora virou esse cara tão atormentado? Esse é o problema do título do Extraordinários X-Men. E falando do terceiro título, além dos X-Men do passado e os Extraordinários X-Men, tem também os Fabulosos X-Men, que esse é do Cullen Bunn, com os desenhos do Greg Land. tratando acerca, vamos dizer assim, da parte mais fatal dos X-Men, né? Da parte mais agressiva dos X-Men. Eles são liberados pelo Magneto, fazem parte do grupo. Dente de Sabre, a gente ainda não... porque isso é uma coisa que não ficou bem esclarecida desde a fase do Eixo. Porque parece que aqui ele ainda tá, vamos dizer assim, sobre os efeitos da lavagem mental do Caveira Vermelha. Pelo que eu sei, tava assim. Tava indo, né? Ou seja, ele tava ali como um Wolverine genérico pra história. Tem também a Monet, a Psylocke, comandando um arcanjo que ele serve mais como um míssil teleguiado, nas palavras do próprio Magneto. Porque você, nesses 8 meses, realmente, como tu disse, existe um sentimento de estranheza. Como é que esses personagens vieram a parar aqui? Mas, infelizmente, assim, durante a trama, isso não desenvolve. É interessante porque essas primeiras histórias, elas são mais para situar não só os X-Men, os locais onde eles estão. E mais pra frente começa uma saga sofrível, essa é sofrível, é chamada Guerras Apocalípticas. Se tem uma comparação que eu faço nessa saga, é com a Era de Ultron do Bendis. Porque as duas têm a seguinte coisa em comum. Durante toda a saga vai citando o nome do vilão, é citado, olha, o Apocalipse é uma ameaça, o Ultron é uma ameaça. Mas se você parar pra perceber, o vilão não aparece. Isso, assim, é muito triste você acompanhar uma história como essa. Ela é dividida em 3 partes, né? Porque você vai acompanhando uma linha de tempo no presente, que são os X-Men do Magneto. Apenas o jovem Apocalipse volta pro passado, com o Fera, o Fera também do passado, para encontrar o Ensabanur lá vivendo no Egito. Até o jovem Apocalipse tenta mudar a natureza do futuro. Apocalipse não consegue. E a história principal, que é dos Extraordinários X-Men. Cara, simplesmente o Apocalipse, que é para a saga se chama Guerras Apocalípticas. O Apocalipse em si só aparece, isso é um grande spoiler, mas tem que ser dito, né? Só aparece no final da saga e ainda totalmente debilitado. Porque parece mais que os vilões são os arautos do Apocalipse, que é o Colossus, que foi modificado pelo Apocalipse naquele futuro. Uma versão do velho Logan, possuída pelo simbionte. Tem um Deadpool também, que ele é do futuro, transformado em um Cavaleiro do Apocalipse. Mas eles são, vamos dizer assim, uma ideia boa com zero aproveitamento. De tudo que eu disse, você pode notar que realmente existe uma falta de conteúdo na hora de tratar os X-Men. E são personagens tão ricos que parece que, assim, tá tendo uma mudança agora, a gente sabe que tá tendo uma mudança agora nos Estados Unidos, depois dessa fase aqui dos X-Men vs Inumanos, que vocês ainda vão citar, vai ter a fase Resurrection, ainda não li, não sei se é boa. E depois vai ter o retorno da Jean Grey, né, que é uma saga recém-encerrada nos Estados Unidos. Espero que a qualidade melhore, porque esses títulos que estão sendo publicados aqui no Brasil, dos X-Men, eles, assim, não fazem jus aos personagens que a gente aprendeu a gostar, aprendeu a ler e a acompanhar. Bom, e falando rapidinho apenas do outro lado dessa história da confusão entre os X-Men e os Inumanos, né? Os Inumanos tiveram, na verdade, 2 títulos publicados lá fora, só que apenas um título é que foi considerado pela Panini, tá? Então a gente tem um Fabulosos Inumanos, que seria o principal, né? Os dois são escritos pelo Charles Soule, mas só o que foi publicado aqui foi esse. E que a trama gira em torno mais da família real nesse título mesmo. Então a gente tem aqui o Raio Negro ficou desaparecido por um tempo, mas ele retorna e já pedindo ajuda à família real inumana, né? A sua ex-esposa Medusa, junto com, enfim, os outros personagens, para resgatar o filho dele, que foi meio que controlado e usado, né? Ele até viaja em determinado momento do futuro, pelo Kang. Após resolvida essa história, aí segue uma trama mais o que até o próprio Charles Soule já tinha dito, né? Que ele queria direcionar isso para virar uma coisa de meio que Game of Thrones inumano, né? Então tem aquelas disputas de poder, como a gente conhece. Tem os problemas que são as novelinhas ocasionais que ocorrem. A gente já tinha citado aí que o Tocha Humana tá namorando com a Medusa. Aqui o Raio Negro acaba descobrindo. Acaba tendo problema também, inclusive, com a própria Crystalis, né? A Crystalis está liderando um outro grupo da outra revista, que é um grupo especial, que se a gente fosse ler as histórias, veria eles circulando pelos mundos, né? E localizando novos inumanos e levando para ser treinado em Átila. Mas, em determinado momento da história, ela acaba também descobrindo que o Tocha Humana, que era um ex-namorado dela, né? No passado, tava namorando a irmã dela e nenhum dos dois avisou pra ela. Então tem essas traminhas paralelas, mas ainda assim acho que o que é o grande valor da história dos Inumanos é trazer esses personagens tão novos, tão diferentes. E apesar de a Marvel na TV querer direcionar que eles sejam as versões mutantes da TV, se você olhar em si, nos quadrinhos os Inumanos são bem diferentes, o arcabouço por trás deles é bem diferente, a mitologia por trás dele é muito rica, né? E é um pouco que o Charles Soule tentou trazer, né? Claro, esses novos Inumanos lembram até um pouco os mutantes, mas quando chega um momento que eles são levados para o contexto maior, que é a tradição de Atlan, né? Aí a história tem uma riqueza muito diferente, né? Que certamente é muito divergente de qualquer coisa que já foi feita com X-Men. O único mutante que tá aí, e a única ligação de fato que essas histórias realmente têm antes do crossover que vai ter no futuro aí entre mutantes e inumanos, é a presença do Fera dentro de Atlan, e ele é meio que o cara, como sempre, né, sempre cabe esse papel a ele, tentar descobrir uma cura pra tal da varíola mutante, né, que o Thiago comentou. Eu pensava aí que tu ia dizer que o papel dele era jogar a culpa no Ciclope. Também, mas aí o Ciclope não tava, não posso dizer que é spoiler, mas não tá, o Ciclope não estava pra ele ser culpado. Não, mas é aquele negócio, mesmo sendo spoiler, ele vai até onde o Ciclope tava só pra xingar o cara. Bom, enfim. E aí, basicamente, essas duas revistas, é uma pena que a Panini escanteou uma. Não sei se a gente pode considerar a revista da Kamala Khan algo do universo inumano, mas ela sim é que talvez é que mais se destaque, né? A personagem que mais mereça mesmo a atenção. Estranhamente, né? Eu tô até falando dela aqui, mas a Panini tá tão atrasada que ela não publicou as edições da Kamala Khan pós-Guerras Secretas. Só agora, recentemente, publicou uma antes das Guerras Secretas, né? Então é isso. Bom, e aí passando rapidinho para o universo cósmico da Marvel, né? Que tem uma leve ligação aí com Guerra Civil 2. Vou passar a bola para Marcos Pedro. Guardiões da Galáxia resume justamente ao seguinte. Vocês assistiram Guardiões da Galáxia 1. Vocês assistiram Guardiões da Galáxia 2. Acabei de resumir para vocês o que foi Bendis em Guardiões da Galáxia. Não, cara, os filmes são bons. Não, os filmes são bons. Sim, os cara, filmes são bons. Cara, esse negócio só cara, foi seguinte, uma bosta, não, cara. Não, bosta. Não, eu vou defender. Faça vou defender. Faça o melhor que você tá falando besteira aí. Cara, não, ele vou defender, ele, vou defender. Sabe por quê? Porque é o seguinte, a número 1 do Guardiões da Galáxia, que é esse totalmente nova Marvel, começa justamente no final de dezembro, que já é na história em que já entra a Kit Pryde assumindo o manto de Senhor das Estrelas. Por quê? Peter Quill se tornou imperador do Império Spartax. Do Império Spartax. Então o grupo ficou sem o Peter Quill, mas teve a Kitty Pryde no lugar. E já começa com uma história de aventura já envolvendo o Exército Badu. E por um bom tempo das edições tem esse problema com o Exército Badu. Só que no meio disso teve uma personagem, uma inimiga chamada Hela, que eles tiveram uma treta feia, por causa que é Hala. Ela é a irmã do Thor. É. Irmã não, desculpa. Eu tô falando. Misturando tudo. Depende do universo. É porque eu falo Hela por causa do A, né? Mas enfim, mas é Hala mesmo. A Hala, ela é um resquício da treta que aconteceu na história do espelho lá, do Vortex Negro. Do Vortex. Nossa, Maria, que desgraça aquilo. É. Exato, e aí ela é um resquício disso, porque um planeta tinha se destruído, ela volta para poder tentar se vingar da pessoa que é imperador do planeta Spartax, só que quem tava sendo imperador do Império Spartax na hora? O Peter Quill. Então a merda é, vou me vingar de Peter Quill. Então começa toda essa merda e aí que volta de novo um artifício para trazer Peter Quill de volta, resumidamente essa história, para trazer o Peter Quill de volta pros Guardiões da Galáxia. Só que nesse meio tempo ainda teve um outro cara chamado Iopa, que também entra logo em pós essa briga, que também é um resquício do que aconteceu em Vortex Negro. Não, acho que esse cara é de Guerras Secretas, não? É de Guerras Secretas. De Guerras Secretas, porque ele tem uma treta, ele tem uma treta com a ele tem uma treta com o Drax. Ele tem uma treta com o Drax. Com o Drax. Ele vai caçar o Drax. Ele tá na história pra caçar o Drax, entendeu? E aí ele fala que é o Drax que tinha humilhado, não sei. E aí tem essa briga, apenas uma briga ok, tal, que o Rocket tenta resolver e não resolve. E aí tem uma briga feia. E logo disso já pula pro problema com o Império Badu de novo. Por quê? Nessa briga que teve com o Yotar, quem é sequestrado no meio da briga? Do nada. Todo mundo percebe a falta dele. Peter Quill. Quando eles vão descobrir, Peter Quill está... está sendo julgado pelo Império Badu, crimes contra o Império Badu e contra o grupo relacionado ao Império Badu. Eles vão lá, pessoal os guardiões vão lá para resgatar, entram no meio do torneio de gladiadores, que é totalmente uma coisa meio que gladiador mesmo, né? Quem já viu o filme Gladiador, é basicamente essa cena. Chega lá, resgata Peter Quill. Logo em seguida, quem eles têm... Próxima missão dos Guardiões. Quem que eles têm que resgatar? Eu já tô avançando pra caramba na história. Porque a história é tipo assim, você consegue ler numa sentada. Angela. Cadê Angela nessa história? Porque Angela ainda é dos Guardiões, mas a Angela não tava com o grupo. Onde que a Angela está? Eles descobrem que a Angela foi sequestrada pelo Império Badu. A próxima missão dos Guardiões é resgatar a Angela. Enquanto tem esse resgate, ainda tem uma pequena discussãozinha entre Kitty Pryde e Senhor das Estrelas, que é uma DR no meio de uma briga, né? Então, logo disso, no meio dessa DR, o Peter Quill e a Kitty Pryde descobrem que existe um campo de concentração Badu. A Kitty Pryde toma isso como dor, porque que pra ela é como se estivesse revivendo todos os problemas que ela tem com relação aos mutantes. Então, essa coisa de ter campos de concentração de outras raças, ainda mais de raças que se sofrem, pra ela mexeu. Então, eles lá vão eles libertar a galera da escravidão e, no meio desse negócio, descobrem a Angela e resgatam a Angela. Depois disso, nós temos a chamada da Capitã Marvel pra Guerra Civil, que aí acaba o papo. E, justamente, foi isso a fase Bendis. Então, como vocês podem ver, o clima é o mesmo de Guardiões, só que você tem uma coisa do tipo resgate, resgate, resgate, Peter Quill se ferra, resgate, resgate, Peter Quill se ferra. Então, assim, pra ler numa sentada, se você ler separadamente, você vai achar que é uma bosta. Mas se você ler de uma vez, como eu fiz há um tempo atrás, é bacana, porque a história... Eu pensei que ia dizer, quando rápido. Você lê de uma vez, vai ser uma bosta maior. Não. Cara, eu li de uma vez e foi uma bosta pior ainda. Ainda mais, tipo, eu li as 25 edições, eu li as mais de 20 edições em, sei lá, 5 minutos, de tão bosta que é aquele negócio, e de tanto que ele economiza. Cara, é sério, cara. Se o Bendis fosse pago por linha que ele escreve, ele devia ser um miserável. Porque ele deixa tudo poder ficar fazendo splash page, mas splash page. Cara, então, mas botando... é Valéria Skitt tava fazendo esses splash pages, é lindo! Não tô questionando o desenhista, cara. Foda-se se o Bendis não tá bebendo. Porque, tipo assim, a história não é corrida. A história é tipo assim. Tipo, ele poderia ter encurtado essa história? Sim, poderia ter encurtado. Ele podia ter encurtado. Ele foi uma enrolação do caramba. Mas, cara, é Valério Skitt que tá no desenho. Ele pode enrolar o que quiser. Colocando Valério Skitt pra desenhar, cara, eu leio isso enxergando flores. Então, veja só. Entendeu? Porque o brilho dessa fase é o Valério Skitt. Então, entendeu? O Marcos Pê tá dizendo o seguinte, que basicamente esse brand dos Guardiões da Galáxia é o sketchbook do Valério Skitt. Exato. E pronto, acabou. Que nem a história. Você tá dizendo que o Bendis é mage, né? Exatamente. Mas é o seguinte, eu vou dizer o seguinte, sinceramente, eu tive dificuldades em manter a leitura do Guardiões, tanto que é uma das coisas que está acumulando lá, na minha listinha, né? Assim como boa parte dos títulos do X-Men aí que o Thiago Ribeiro resumiu, né? Em contrapartida, o outro lado do universo cósmico, eu comentei aí brevemente dos Supremos que estavam modificando os alicerces do novo universo cósmico da Marvel, citando essa coisa de ISO 8, mudando Galactus, enfim, as estruturas estão modificadas, e isso futuramente vai ser um próprio problema para os próprios Supremos, né? Porque eles se auto-intitularam os caras que estão consertando o universo, né, antes que os problemas aconteçam, né, até muitas vezes é isso. E isso já é uma pontinha do que vai ser o Guerra Civil 2, o Guerra Civil 2, né. Você já vê que já tinha essa intenção por trás, antes de existir Inumano, antes de existir o próprio plot da Guerra Civil 2, já existia essa ideia de atirar primeiro da Carol Danvers, né? Ela, junto com Pantera Negra, é um dos líderes, inclusive, do Supremo. E a revista mensal dela é uma revista mensal muito curiosa, muito legal, e é importante dizer que colocou a Carol num novo patamar, né? A Capitã Marvel agora, ela é líder da Tropa Alpha, que não é a Tropa Alpha que a gente conhecia do grupo canadense, por aí vai. Ela é uma nova equipe de proteção cósmica lá da Estação Espacial, uma estação espacial que foi criada, que tem até um formato da estrela de Hala, e é ela que, digamos assim, é a primeira linha de defesa da Terra, né? Antes das coisas invadirem aqui realmente o nosso planeta, tem que passar por essa equipe. Tem todo um quê de ficção científica, a roteirista tinha muito potencial. Como saiu poucas coisas antes da própria Guerra Civil, não deu muito pra avaliar, mas ela tem um pouco de aliens ali, um pouco de, sei lá, de qualquer ficção científica do tipo espacial nessa trama. E, claro, obviamente, né, tem um pouco também de, sei lá, de Jornada das Estrelas, já que tem, ela acaba assumindo um papel ali de... Uma diplomata, né? Muitas vezes de relação entre os aliens. Outros personagens antigos que cuidavam dessa mesma estação... Quer dizer, a antiga estação espacial foi destruída, né? Infinito, né? Mas da nova estação espacial que cuidava da anterior, que é tipo a Agente Brandt e alguns outros aliens que voltam a aparecer aí, eles surgem aqui, mas eles são subservientes, né? São um nível abaixo da própria Carol Danvers. E aí, só pra justificar mesmo, porque eu tô chamando de tropa alfa, tem 3 membros, né, antigos da equipe anterior, né, da equipe canadense, que é o Sasquatch, a Aurora e o Pigmeu, que eles funcionam como super-humanos que ajudam o Capitão Marvel pra manter aquela defesa, né? Mas são, na verdade, funcionários também, junto com uma série de outros personagens coadjuvantes que acabam aparecendo nessa revista. É uma revista bacana, como eu falei, certo? E é o que monta um pouco a história da Capitã Marvel e direciona ela para o que ela vai representar, né? Como um dos lados dessa nova Guerra Civil 2. E aí, já porque tá chegando no momento final, você vê que a gente tá guardando até pra falar mais sobre a fase antes da minissérie do que a própria minissérie em si, da Guerra Civil 2. E tem um motivo porque ele tá deixando ela bem pro final mesmo. Porque, cara, foi uma das minisséries mais... Olha, eu tinha um grande problema com a Era de Ultron. Mas ela conseguiu se superar. Porque, querendo ou não, a ideia por trás é muito boa. Então, só pra vocês terem uma ideia, o que houve na Primeira Guerra Civil foi uma trama política e que dividiu os heróis por questão de que se eles deviam usar máscaras ou não, se eles deviam ser homens do governo ou se eles deviam funcionar como agentes independentes ou não. Na Guerra Civil 2, o Bendis veio com a ideia de trabalhar a cisão dos heróis sobre o que deve vir primeiro, né? Você perguntar se o cara cometeu o crime e atirar depois, né? Que ele cometeu o crime ou não. Você atira primeiro pra impedir que o cara cometa o crime. Basicamente isso, hein? Sem o cara, às vezes, nem imaginar, nem pegar na arma, nem elaborar o plano do crime. É basicamente um Minority Report como o Marcos Pedro colocou logo no começo do podcast, né? E quem é que é o mecanismo de Minority Report nessa história? É um inumano que surge. Não é a primeira vez que esse plot é usado na Marvel, mas supostamente dessa vez ele é em larga escala, né? E ele seria com um grau de eficiência maior, né? E é uma coisa até mais imediata. Especificamente, ele observaria ou teria essas visões de perigos imediatos iminentes, né? É uma coisa diferente do que acontecia em outras visões, por exemplo, com a Sina ou outros mutantes, outros personagens que tinham esse tipo de poder e que eram coisas mais direcionadas. Dessa vez não, era como se fosse um alarme de incêndio. Esse tal de Ulisses de repente surtava, via uma coisa, aquela visão ele realmente via. Com o passar do tempo ele começou a expandir os poderes dele para as pessoas que estão ao redor dele ver e sentir a visão dessa futura ameaça ou desse futuro perigo. E aí ele foi decidido que ele seria usado em prol de resolver os problemas que poderiam realmente causar um desastre na Terra, né, antes que realmente acontecesse. Vale lembrar que a gente tinha comentado aí que a Capitã Marvel está muito mais proativa, né? É uma personagem que saiu de baixo saiu da sarjeta há uns 20 anos atrás, né? Se olhar direitinho, foi até um Bendis que trouxe ela numa revista Novos Vingadores, mais pra frente com os Poderosos Vingadores dele. Trouxe ela de volta como uma heroína, ganhando aqueles ares de posso ser líder, posso ser algo mais da minha vida, né? E aí aqui ela, digamos, chegou no seu auge. Ela tá tão proativa que ela começa até a incomodar, né? Ela começa a pisar em certos calos delicados. Tipo, de como eu falei, né? De sair prendendo pessoas ou atacando certos lugares antes de ter a ofensiva da parte do outro lado. O grande problema disso é que muitos dos ataques dela durante essa história, né? Já começando pela edição zero, tem baixas. E o questionamento que se leva é: será que você não se antecipou à tragédia, causou o conflito e aí só foi por causa de você que essa tragédia aconteceu, que você instigou, você riscou o fósforo num lugar que tava, sei lá, com gás ou com combustível dos lugares, e você que acabou ocasionando isso? Então a primeira coisa que acontece é um ataque de Thanos no projeto Pegasus, né? É o primeiro que dá errado, na verdade, né? Teve outras visões do Ulisses antes disso. E acaba levando a tragédia de matarem o Jim Rhodes, né, o máquina de combate, nesse processo. E ferir mortalmente, quase, né, ela vai pro saco mesmo, a Mulher Hulk. né? E isso já cria o primeiro grande cima da Guerra Civil. Dessa segunda Guerra Civil, né? Que com a morte do Jim Rhodes, a primeira coisa que o Tony Stark quer é agarrar o pescoço da Capitã Marvel e sufocar ela porque ela matou o amigo dele. Será que ele realmente precisava estar ali? É o grande questionamento dessa série. É, na verdade, assim, o conflito realmente ele ocorre depois da morte do Máquina de Combate, né? Pelas mãos do Thanos, devido àquela visão que o Ulisses teve. Mas isso foi assim um problema porque as edições americanas teve primeiro a edição zero. Nessa edição zero você vê mais do ponto de vista da Mulher Hulk, e também questionamentos sobre essa questão de prever o futuro. E teve essa do Thanos, que é a edição que foi lançada no Free Comic Day, Free Comic Book Day. Mas na edição 1, que cronologicamente era para ser depois da edição 0, na verdade ela ocorre antes e durante a edição 0. Sim, eu tô organizando cronologicamente só para resumir, né? Porque tem muita coisa que não vale a pena nem citar, né? Nesse começo, devido às publicações, é um pouco confuso, porque o primeiro a primeira vez que é usado os poderes do Ulisses é até para deter uma invasão alienígena que está ocorrendo. Celestial que vem à Terra e todos os Vingadores, X-Men e Inumanos se juntam para combater aquilo. E é belíssimamente desenhado. É o David Marks. O desenhista da saga, o David Marks, é muito bom. Muito bom. Aí lá, edição 0 é o Oliver Coyle. Do Homem de Ferro. A edição 1 é o David Marks. E a do Free Comic Day é do Jim Chung, eu acho. A do Thanos é Jim Chung, é do Thanos. Isso, é. E a do tribunal da Mulher Hulk, que tem o tribunal antes, né? É com o Coipel. Pra o Homem de Ferro entrar tão contundente com a Capitã Marvel, foi por causa dessa história da morte do amigo. Óbvio, as discussões já tinham começado antes, a primeira vez que mostra o poder de Ulisses. Há uma reunião, porque todos os heróis acabam se juntando ali no meio pra impedir a grande ameaça. Uhum. A Medusa, na verdade. Após a vitória, né? É que já meio que convoca eles às pressas assim. E aí começa eles a discutirem, tipo, vale a pena ou não vale. O Tony realmente, antes ele tinha entrado na discussão se valia a pena ou não, né? Ele tinha alertado. Mas a briga mesmo é comprada, como você falou, já com a morte do Jimmy Rhodes mesmo. É porque eu acho que o Free Comic Book Day veio antes. Mas enfim, cronologicamente vai ficar. A Panini até que fez a decisão de arrumar isso na edição 1 aqui lançado no Brasil. A ordem tá mais agradável, pelo menos. Isso. Exatamente. Bom, isso. Da morte do Jim Rhodes começa a ter uma avalanche de desastres que talvez se equipare aos benefícios benefício que o Ulisses traria com essas visões, né? Então a gente vai ter, depois da morte do Jim Rhodes, com a quase morte da Mulher Hulk, a gente tem a morte do Bruce Banner, que mais uma vez, numa dessas bagunças, dessas visões aí, se prevê que o Hulk vai voltar. Até então fazia meses que acho que talvez o Hulk não voltasse. Quem era o novo Hulk era o Amadeus Cho. E foram justamente no Banner. Na hora que foram abordar o Bruce Banner, entra mais uma vez aquela discussão. O Banner tava quietinho no lugar dele. E aí, de repente, os heróis começaram a xingar. Banner, venha pra cá. É melhor você vir pro nosso lado. O Homem de Ferro querendo estar junto ali pra evitar alguma grande tragédia. E aí, quando a gente viu que talvez... E aí é uma coisa que só o Gavião Arqueiro pode dizer se é verdade ou não. Supostamente, o olho do Banner ficou cintilando verde. Aí uma... Um milímetro aí verde. Aí o dedo... Na corda do arco do Gavião Arqueiro roçou, né? E aí levou uma flechada no olho e matou o Bruce Banner, né? Surpreendente, né? Como é que pode matar assim um Hulk? Nunca morreu antes, né? Primeira vez que a Marvel mata o Hulk pra valer, né? Mais uma vez, é mais um amigo do Tony Stark que morre, enlouquece o Tony pra valer, pilha os aços. Entra uma história agora mais uma vez de julgamento. O Bendis achou que tava na fase boa, na fase do Demolidor até que ele se virava muito bem. Aqui o julgamento ficou meio torto, né? Ao passar. Ao passar mesmo. Acabou dando dois spin-offs da saga, né? Porque teve duas revistas que apareceu aí. Acho que é do Caído e a do... Caído era o Hulk, né? Que morreu. Foi praticamente uma ódio ao Hulk. E é o momento que também a Mulher Hulk acaba voltando, né? Pra saber o que aconteceu com o meu primo. E também teve o julgamento do Gavião Arqueiro, né? Quer dizer, o julgamento acontece já na própria minissérie. Só que que fica... Mas na minissérie, né, principal, é muito rápido. É, você tem ali já a trama de julgamento e quando se espanta o resultado, ela tá já na outra página, já foi dado. É uma coisa assim, se você tá lendo só a principal... o resultado, ele fica como assim, não, você já sabe o que aconteceu. Uhum. E tipo, fica pra gente descobrir mais nesse tá aí e também na outra edição que acaba sabendo, né? É curioso, porque eu tive pena do Gavião Arqueiro, cara, mano. Ele basicamente tá sendo julgado por uma coisa que ele não estaria ali se por acaso a Coron Devin não tivesse colocado todos pra se reunir ali. E aí, depois disso tudo, o próprio Hulk já tinha direcionado ele pra, em caso de emergência, fazer o que ia fazer. É um dos poucos tains da saga que acrescenta é o do Capitão América do Nick Spencer, porque mostra dentro desse tain de Guerra Civil 2 que quem enviou as pesquisas pro Hulk voltar pra instigar o Bruce Banner a trabalhar novamente nas pesquisas do Hulk, foi o Capitão América. É assim, o Nick Spencer, ele consegue contar a história que ele estava fazendo com o Capitão lá, com o pé na Hydra, e também ligar com Guerra Civil 2, que foi assim, lá é porque é mostrado o porquê que o Bruce Banner estava trabalhando novamente com os dados do Hulk. Sim. Com um negócio de raios gama. Falando em Capitão, a próxima visão do Ulisses vai justamente comprometer o Capitão América, né? Em algum momento o Tony Stark acha que tem que de alguma maneira impedir a maluquice da Carol Danvers. Ele monta a primeira vez um grupo de apoio, uma equipe dele, pra invadir o Triskelion e tirar uma mulher, uma pobre coitada lá, que supostamente ela pode ser uma agente da Hydra, que pode colocar tudo a perder, tal. Ou seja, prendendo a mulher que nem sabe se ela cometeu o crime ou não. E aí ele tem uma briga lá na frente do... na cobertura do Triskelion, né? Na parte mais alta lá. Os heróis do... Tony Stark, junto com os heróis da Carol Danvers, que aí ela chama... Aí cada um chama seu reforço, né? Ahá, mas eu tenho os Inumanos. Ahá, mas eu tenho os Guardiões da Galáxia. Homem de Ferro. Ahá, mas eu também chamei esses outros equipes aí, que eu não me lembro agora serão. Cara, é muito jogado essa hora. Se você pega pra comparar com a saga original, que todo mundo ali tinha um papel, tava ali por um motivo, chega a ser até, vamos dizer assim, um Deus Ex Machina, na hora que a Carol Danvers falar, os Guardiões da Galáxia estão comigo. É explicado na próprio título dos Guardiões como isso aconteceu, sabe? Teve uma reunião antes, eles conversaram e já foi tramado a entrada deles. Ou seja, o negócio foi bem teatral. No caso pra Carol Danvers, foi bem teatral. Ela já havia tramado essa chegada dos Guardiões pra reforço. E tanto é que ela tinha dado pra eles um gancho de fala pra, tipo assim, vocês vão entrar quando eu disser isso. Aí ela chega a falar o gancho lá pra eles e eles vão e chegam naquela cena que vocês viram no título principal, entendeu? Então já foi orquestrado isso já mais tempo antes do que foi. E aí essa briga nem chega a ter um fim propriamente dito, porque o Ulisses aparece em determinado momento quando aparece os Inumanos, né? E aí a próxima visão dele é uma visão que vai ficar marcada nessa saga, mas assistindo para uma pra futura grande saga da Marvel, que seria a saga que vale, né? Dessa nova diferente Marvel, não essa tragédia aqui. Que ele prevê que o Miles Morales, não, o Homem-Aranha, vai atingir, vai... Não sabe se especificamente vai matar, mas ele tá trespassa em algum momento o Capitão América, né? O Steve Rogers. E segurando com uma das mãos, assim, o corpo dele caído assim de lado. Isso. E aí isso é também a primeira vez que o Ulisses consegue transmitir para as outras pessoas a sua visão. Elas também começam a sentir. O poder do Ulisses está cada vez mais forte, né? E aí, cara, o que acontece é que o Miles endoide, ele sai fugindo. Na revista dele, né, a gente vê que ele passa um tempo sumido procurando saber o que fazer, né? Os coleguinhas dele estão atrás dele, o Nova, a Kamala Khan, ele tá perdidaço. Essas edições do Bendis no Miles Morales em Guerra Civil 2, ela assim, é um exercício sobre o nada, porque são as três edições em que não ocorre nada, nada mesmo, nada faz a trama andar. E nem acrescenta a própria história que o Bendis está contando. É só pontos de vista de outros personagens secundários ali da história do Miles, mas você fica totalmente assim... Cadê o personagem principal? E depois da visão do Ulisses, o que é que ocorreu com ele? E eles ficam só batendo papo, às vezes um em cima do telhado, aí às vezes um vê, o Homem de Ferro tá passando em direção ao Washington. Aí ficam só fazendo comentários numa revista de 25 páginas. Eu, se fosse um americano que tivesse comprado essa edição, eu me sentiria muito enganado. E aí o que acontece? O Miles decide que, pra provar que a visão não vai acontecer, ele vai aparecer justamente no cenário da visão e pra provar que ele não vai... não é essa pessoa que o Ulisses apontou que ele era, né? Então o que, é que a gente vê? O Capitão América também tem a mesma ideia, né? É curioso que as outras pessoas todinhas, elas não têm a mínima ideia que o Capitão América é já um cara meio alterado, o Capitão América que futuramente vai aprontar pra caramba, que é, tem um passado modificado, que é da Hydra, né? Que é ligado à Hydra, né? Mas por enquanto, pros outros, não. Aquele Steve Rogers que a gente sempre conheceu. E como ele age na minissérie, se você não tem todo esse background por trás, a todo momento, o cara que aparece na minissérie principal, você dá a entender que é o Steve Rogers que sempre foi, né? Tudo que ele fala, não, garoto, eu tô aqui também, que eu confio em você. E você não vai me atacar, vamos nos aproximar, vamos apertar as mãos, vamos provar pra esse pessoal que os outros estão errados, que a Carol tá errada. Aí, obviamente, chega a Carol Danvers lá, fala assim, beleza, ainda bem que não aconteceu nada, né? Suspiro. Ficou um momento de tensão, né? Policiais, Hydra, todo mundo com as miras apontadas por Miles. Aí, quando as coisas se acalmaram, ela fala assim, tudo bem, Miles, você realmente provou, mas mesmo assim você vai comigo. Tinha mais motivo pra isso. Aí, nesse momento, o Tony Stark também tava lá longe, observando tudo. Quando viu ela chegando perto, acionou tipo uma redoma, né? Isso, ele acionou um escudo invisível ao redor do Miles e não chegou nem perto. A Carol nem chegou perto, assim. É, e aí começou uma briga entre eles dois, né? E aí é uma briga que, enfim, é curioso, porque na penúltima edição todo mundo achava que o Tony Stark tinha morrido, que é um tipo de energia que a Carol atinge ele. O golpe que ela dá é quase mortal. É mortal, né? É mortal. É, ela vara o corpo dele. Só que aí, eu não sei se teve alguma influência editorial ou não, mas depois... Eu acho que sim, porque... Se suspeitou na hora que era, né? É, porque a Guerra Civil 2 era pra ser 7 edições. E, assim, vamos dizer assim, foi criado durante a saga uma 8ª edição. Aí, assim, o pessoal já presumia que o Tony Stark ia morrer na 7ª edição. Aí, mas parece que a informação vazou na época. Houve muito, assim, reclamação junto à própria Marvel. Aí eles esticaram mais um pouquinho a saga pra ter aquela conclusão, né? Que, na verdade, o Stark, ele... Adiantando o que tu vai falar, ele não morre, ele fica em coma, né? Do conflito da Carol Danvers. Golpe depois, apesar de ter atravessado a armadura, e ele tava dentro da armadura, né? Que é a parte importante, sabe? Não foi fatal, eles começaram a brigar pra valer, porrada comendo solta, até o momento em que o corpo dele não... Diz que teve um outro golpe, mas ele caiu no chão. Nesse momento, um pouco antes, o Ulisses queria interromper a briga, né? Ele teve a visão de que a briga entre os dois devia parar de qualquer jeito. O Ulisses, ele encontra com o velho Logan. Ele se transporta pro futuro. O poder dele evolui tanto que ele se transporta pro futuro e encontra o velho Logan. E eu acho legal isso porque a minissérie, que já era bem desenhada pelo David Marks, ela ganha algumas páginas também desenhadas pelo Sorrentino. E o futuro do velho Logan é todo desenhado ali pelo Sorrentino. E dando a entender que se ocorresse esse conflito do Homem de Ferro com a Capitã Marvel, ia também gerar o futuro do velho Logan. Dessa maneira o conflito ocorreu, né? Então, a tendência é que fosse geral mesmo, vai acontecer do velho Logan, enfim. O Tony acaba caído, né? É uma coisa que as outras revistas já mostravam. A revista do Miles Morales mostrava o Tony ferido, a revista do Homem de Ferro sugeria que ele tinha sido atingido fatalmente, inclusive, né? Todo mundo acreditava nisso. Enfim, o final mesmo, já, muitas revistas já estavam apontando que alguma coisa acontecia com o Homem de Ferro, né? Ou que a Carol Danvers ia fazer uma coisa que era irreparável. Dependendo do time, você vai encontrar isso, né? E aí, o que a gente tem? O Tony cai, realmente, não fatalmente. E aí, no meio disso, por conta de ter falhado em alertar essa visão, o Ulisses entra em surto. Ele começa a mostrar várias cenas desenhadas por outros artistas do que vai acontecer na Marvel daqui pra frente. E foi praticamente um monte de splash page, fazendo um preview das próximas sagas, das próximas histórias importantes de outras revistas. Isso. E no final, é a coisa mais esquisita do mundo. Aparece uma eternidade, olha pro Ulisses e fala: ah, você atingiu o seu ápice maior. Então você já não precisa ficar mais nesse planeta. O futuro é do nosso lado. Aí puxa o Ulisses embora, tchau. Não olha nem pra trás, ele fica feliz da vida. Coisa mais esquisita do mundo. E aí acaba a história com algumas ramificações que a gente já conhece, né? Por exemplo, o Tony Stark tá lá naquela câmara lá, sendo protegido. Ninguém consegue reverter pra ele voltar, né? Porque é descoberto que ele, como se ele tivesse mesmo causado uma situação, porque que caso acontecesse isso com ele, que ele já estava prevendo, ele auto mesmo, segundo o que o próprio Fera fala, ele mesmo entrou em auto coma, entendeu? E aí... Não sei, o que o Fera fala não é exatamente isso. O Fera fala que ele vem fazendo modificações no próprio corpo faz vários tempos. Isso aí não é novidade pra ninguém, porque, desde da fase do Warren Ellis, ele faz essas modificações, que é o Extremes, né? Então, o Fera tava contando um conto do Vigar. Na verdade, foi o Ben desenrolando por 3 páginas, dizendo que o Fera não ia mexer, não ia acordar o Tony. Aí a gente vê uma pequena situaçãozinha da Karen Davis lidando com o Gavião Arqueiro, meio que pra chegar pra ela e falar assim, ó, você pisou na bola, babá, mas você não vai reconhecer. E a Karen Davis começa, poderia ela ter sido prejudicada, mas aos olhos do presidente ela ganha poder pra mais, né? Então a gente vê também como ficou um pouco cada personagem, né? Tem uma paginazinha que o David Marks faz bem lá no final, que aí já prevê a Riri Williams como a nova Homem de Ferro, mostra o núcleo dos defensores, que era o Ben de se propagadeando, a nova mulher Hulk, né? Que é a Jennifer, ela retorna, mas bem diferente, né? Ela retorna realmente raivosa. Isso. Aí já prevê também os campeões, a parte dos Guardiões da Galáxia, que eles vão ficar presos na Terra, o Miles sofrendo muito com a morte do Homem de Ferro. Enfim, isso aí é o grande final, finalzão mesmo da saga em si. Ela teve uma série de outros tie-ins, né? Muito poucos são importantes, né? Eu não li todos pra essa história, mas assim, sempre girava em torno de algo do tipo. Por exemplo, no caso do próprio Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha andou por um tempo com o Ulisses, porque logo quando ele estava ainda desenvolvendo os poderes, né? Precisava mostrar pra ele que, vou colocar entre aspas, tá? Grandes previsões requeriam grandes responsabilidades. Basicamente, a história é. E aí, por exemplo, em determinado momento, o Ulisses previu que o tal do Clash Cole, né? Que era um ex-vilão que tinha se recuperado, que o Peter Parker estava dando outra chance. Era um ex-colega dele, né? Então por isso que o Peter deu a mão. Ele ia voltar atrás. Só que se você olhar direitinho, esse alerta que o Ulisses deu pro Peter Parker virou toda bola de neve para o Clash Cole se sentir uma pessoa que ninguém confiava, nem o próprio Peter Parker, na verdade, que estendeu a mão para ele, confiava nele. Então, se ninguém confia em mim mesmo, é tudo uma grande mentira, então vou ser o vilão que todo mundo espera que eu seja, né? Isso que vocês acham que eu sou, então vou ser o que vocês querem. Então, basicamente, é aquela velha história que é a preocupação do Tony Stark. Então, Ulisses tá criando o próprio futuro que ele prevê, né? Também tem uma história legal, acho que talvez seja o melhor time que eu vi, né? Do Rei do Crime. Pô, se você tem um cara que tá prevendo todas as tragédias, os problemas que vão ter na cidade, antes de prejudicar os heróis, a perspectiva que você tem que mostrar é dos vilões, que os vilões são os mais prejudicados. Então, o único que teve a decência de mostrar isso aí, esse lado, foi esse tie-in do Rei do Crime. É mal desenhado pra caramba, mas é muito bom o plot, muito boa a história. Então, é basicamente o que... A minha opinião é a inversa do que o Marcos Pedro achou do Guardiões da Galáxia lá do... Imagina se Bendis fosse feito por artista ruim. Aí sim seria um cocô aí, de verdade. Aí seria aí eu admitiria. Pra você passar longe. Não, eu nem comprava. Aí outro time que eu recomendo é o da Capitã Marvel. Não é que seja essas grandes coisas, mas ele ajuda bastante a você tentar entender um pouco do olhar, da perspectiva que a Karen Danvers tem sobre a situação. Porque se você só considerar o que o Bendis escreveu, você vai achar ela abominável, vai achar ela sem sentido nenhum. Então, o Christos Cage, que acho que estava com a esposa dele, salvo engano, escrevendo esse tie-in, deu uma aliviada, tem umas questões mais de discussão, né? Olhando a perspectiva dela e até entendendo um pouco o lado dela, que melhora bastante. E aí, outro tie-in que também eu recomendo, obviamente muita gente reclamou que ele é um tie-in muito esticado e tal, podia ter sido feito uma edição só, eu até concordo, entre aspas, né? Que é o do Ulisses, né? Que é o do personagem principal dessa trama, que mostra, na verdade, um pouco de como é essa predição dele, né? Ele está sendo instruído, treinado pelo Karnak, né? E aí mostra um pouquinho como é que é que ocorrem essas visões e tal, e como é que o Karnak tenta trabalhar o uso dos poderes dele, né? Para que seja realmente útil. Né? E não apenas uma visão à toa perdida que só cause pânicos por aí, né? E é legal, tem todo o clima de terror, a história é bem divertida assim, tem aquela coisa mais esquisita que os inumanos deveriam ter, né? E por aí vai. Mas fora esses aí que eu já citei, todos os outros tains ou caem naquela mesmice de ter uma divisão do grupo e o grupo brigar por opiniões diversas, ou então eles tentam continuar suas histórias que já estavam correndo no título, né? Então, o próprio Vingadores segue essa linha, né? O Vingadores do Mark Waid, o Capitão América, que o Thiago colocou aí. Vários outros títulos acabam seguindo essas ideias que eles já estavam trabalhando para não tentar ser atingido pela trama da Guerra Civil. Guerra Civil 2, eu entendo como uma história encomendada. Ela é uma encomendada pelo editorial. A gente tem que lembrar que estava bem ali no lançamento do filme do Capitão América, Guerra Civil. E assim, a Marvel ela precisava de um grande evento. E tinha o Bendis, naquele momento ele ainda era, vamos dizer assim, o maior expoente da editora, quem tinha ainda sobrado depois do êxodo do Jonathan Hickman, Rick Remender, Mac Fraction, todos esses caras. O Bendis ainda era aquele cara que tinha ficado lá na Marvel. Eu digo que é uma história por encomenda, se você for ver até as primeiras imagens que saíram da saga, elas nem colocavam a Capitã Marvel, elas colocavam o Capitão América Sam Wilson contra o Homem de Ferro. Depois é que foi, vamos dizer assim, inventou-se primeiro o nome da história para depois se desenvolver a história em si. Ou seja, o Bendis, durante o caminho, ele foi escrevendo, assim, com um tempo pouco, não houve, vamos dizer, aquele apreço. O ponto do começo da saga é bom, de você ter uma ideia, assim, de questão de prever o futuro e dos impactos que pode ter essas ações, mas o desenvolvimento é ruim. Se você pega o grande confronto da minissérie toda, ela ocorre na edição 5, que é quando ocorre a batalha do lado da Capitã Marvel com o Homem de Ferro no telhado do Triskelion, e ainda tem mais 3 edições para a história acabar. Ou seja, existe ali uma barriga, é uma barriga mesmo dessa história. Cara, não é nem barriga, porque barriga existe alguma coisa física ali, né, sendo contada. Essa, na verdade, em off mesmo você falou, tem uma mesma cena, as 3 revistas sendo repetidas, sabe? Da mesma cena da visão do Capitão América. E essa cena também é repetida em muitos dos tie-ins que tem relação a isso, sabe? Nossa, se você olhar, Guerra Civil, acho que a 2 tem uma edição a mais que Guerra Civil 1, né? O que acontece em Guerra Civil 1, já nesse tempo que teve essa briga aí na edição 4, já na original, na história original, já teve umas 3, 4 brigas, já teve plotos sendo discutidos, várias situações políticas sendo discutidas. Exatamente. Enquanto que nessa história aí, você só vê algumas filosofias do Homem de Ferro falando sozinho naqueles monólogos estendidos do Bendis, ele tentando explicar por que ele não concordava com essa história da visão do Ulisses. Que até em certo momento ele captura Ulisses para estudar Ulisses, para chegar à conclusão do que era óbvio, né? Então fica às vezes discutindo umas coisas meio óbvias na história. É interessante você citar a questão de Guerra Civil 1, até mesmo no elenco de coadjuvantes, porque se você pega Guerra Civil 1, você tinha o papel do Reed Richards, que era o quê? Que era o lado científico, desenvolver a prisão para os super-humanos que não se registravam, o papel do Hank Pym, os dois trabalhando para fazer o clone do Thor, isso tudo em Guerra Civil 1. Você tinha também a história do Homem-Aranha, as consequências que tinham ocorrido por ele ter revelado a identidade dele. Quando você chega aqui em Guerra Civil 2, você não vê o ponto de vista dos outros personagens. Você não sabe por que o Pantera Negra tá apoiando. Assim, pode ter ocorrido outros tains e tudo, mas assim, dentro da história, você não sabe por que o Pantera Negra tá apoiando a Capitã Marvel. Não, você não tá sabe apoiando porque ele é da mesma equipe, do Supremo. É só isso. Não existe mais vamos dizer assim, uma motivação concreta. Ah, eu estou lhe apoiando porque eu entendo que dessa forma nós vamos chegar a um futuro melhor. Tá entendendo? Pelo menos isso não é dito na saga em si. O que na saga original, que é a Guerra Civil, a primeira Guerra Civil do Mark Millar, ela já, dentro da própria história, muita coisa se resolve. É como você disse, Coveiro. Daqui para chegar para a edição 4, já tinha sido desenvolvido o plot, já tinha ocorrido algumas discussões e muitos conflitos entre alguns heróis. Guerra Civil 2, não. Tem as tragédias que ocorrem do máquina de combate. Tem a tragédia que ocorre com a mulher Hulk, que é ridículo. É a primeira vez que você vê um Hulk sendo nocauteado por um míssil, e um míssil pequeno. Se você vê o desenho, é uma coisa assim, o fã fica até ofendido. Tem esses conflitos assim pequenos, mas que não envolvem diretamente um herói contra o outro. Só, tirando a edição 4, que é o assassinato do Incrível Hulk, que nem chega a ser uma batalha, chega a ser mais um assassinato a sangue frio, né? É uma execução. Porque essa saga, ela não tem muito o que falar. Basicamente o plot dela se desenvolveu, se concluiu na edição 5, quando ocorre lá o conflito dos heróis, e dali pra frente nem o Ulisses mais, ele passa a ter um papel de protagonista, que é assim, a guerra ela começa motivada pela existência dele, mas depois do conflito das duas facções dos heróis, dali pra frente ele não tem mais papel importante na história, ele tem um papel mais assim de mostrar as futuras sagas da Marvel, inclusive até assim, é bem desenhado, tem a participação de bons artistas, o David Marks, ele desenha essa saga, assim, faz gosto ler essa saga do ponto de vista dos desenhos, mas ela não acrescenta muito, é uma das histórias mais vazias, assim, da Marvel. Vai, Marcos Pedro. Tá, igual vocês falaram aí, eu vou ser bem mais ferrenho, tá? Vocês falaram, porque vocês falaram que Guardiões da Galáxia é uma coisa ruim que vocês leram do Bendis. Eu fator contrário, a pior coisa que vocês já leram do Bendis foi Guerra Civil 2. Porque primeiro, o Bendis, pelo menos em Guardiões da Galáxia, você podia ter um certo carisma ou raiva dos personagens. Cara, Guerra Civil 2 não era pra existir. Nós estamos falando de uma adaptação de Minority Report de uma maneira porca e imunda da Marvel. Você primeiro tem um plot onde o Tony Stark já fecha o que você deveria, não deveria ter acontecido Guerra Civil na primeira história. Que ele já fala, quando ele tem aquela festa, e ele vira pra... quando ele apresenta o Ulisses e tal, ele fala assim, então peraí, vocês estão me falando que o Ulisses, ele lê uma possibilidade de futuro, e vocês querem que eu bata palmas, assim, tipo, porque nós tivemos uma vitória? E tipo, não sei por que, Carro das Águas, ele coloca a Carol Davis como retardada mental, porque ela vira pro Ulisses e fala, beleza, eu quero te contratar, você tá em tempo integral, você é exclusivo dos inumanos? Falei, velho, o cara não tem previsão exata de futuro, ele dá probabilidades, isso assim, isso já lendo na primeira, ele dá probabilidade de acordo com o evento que tá acontecendo. Então, tipo assim, é uma questão que em Minority Report é tratado com um pouco mais de cuidado. Isso aqui foi porco, entendeu? Então, por isso que eu falo, isso aqui é o pior que o Ben já escreveu, que Guardiões da Galáxia. Não sei se é o pior, porque eu já vi também Era de Ultron, a minissérie é difícil. Não, não sei se é pior porque eu li X-Men dele. X-Men, não, isso aqui tá pior. Eu acho insuperável. Qual é o grande problema que, comparando as duas Guerras Civis? Se tivesse realmente esse problema acontecendo, como aconteceu da outra vez? Cadê as questões políticas sendo debatidas? Houve uma lei de registro sobre aquela situação lá. Não existe. Se há uma coisa desse tipo, como é que, a um nível mundial, né, essas ações premonitórias, de ações antecipadas ao crime, vão acontecendo por aí? Isso não ia passar batido pela lei nunca. Tudo bem, as grandes ameaças cósmicas, isso talvez o Tony Stark nem se questionasse, né, do problema, elas realmente poderiam ser usadas pelo Ulisses. Mas ele tá prendendo a senhorinha lá, porque não tem prova nenhuma, mas alguém viu que ela ia ser futuramente um agente da Hydra? Ou, por exemplo, o próprio Miles matando? É tão problemática essa história do Ulisses, que o principal problema ali que ia gerar no futuro próximo, ele não previu. Que era dizer que o Capitão América era um traidor, era um agente disfarçado ali da Hydra. Isso ele não previu, né? Exatamente, porque não era pra ele prever, entendeu? Porque não tinha nada ali de indicativo, de ações que pudesse... Tipo assim, o Capitão América não vacilou na frente dele pra ele ter a possibilidade do poder dele fazer um cálculo matemático. Mas, que isso é explicado... Isso é verdade sua, porque tem várias coisas que o Ulisses não ia prever nunca que Thanos ia chegar, que um ET ia chegar. Não tem essa de o Capitão América, não. Ele não previu porque o poder dele é falho. O poder dele só via algumas coisas. Então não adiantava nada. O poder dele... Não, mas isso numa história, pelo menos é o que eu entendi que o Bendis falou, ele faz uma... Todo o universo carrega energia. Então o poder dele cria uma probabilidade de certos eventos acontecer com as pessoas que estão ali ao redor dele, que ele tem contato. Sim, não tem nada a ver. Então, com quem teve contato, vacilar ou não tem? Você tá viajando. Sim, pois é, mas aí que tá o problema. Como que o Capitão. Como que a única coisa que ele não leu foi exatamente do Capitão América? Porque o Capitão América tem coisa a mais aí. Na verdade, ele deve ter lido várias coisas. E na grande verdade é que não tem muita explicação porque foi cagada do Ben. E exatamente, foi uma cagada do... A única explicação que tem é que o Bendis não lia o Rank que tava sendo desenvolvido com o personagem do lado. Exato, pronto, você matou a charada. Não, você matou a charada. Aí ele ignorou completamente, assim, vamos escrever aqui o Capitão América que eu conheço. Pronto. Isso aí é que deve ter ocorrido. Igual ele já fez com os próprios Guardiões, igual ele já fez com outros personagens, ignorando o que outros roteiristas estavam fazendo ao mesmo tempo que ele. Acho que realmente não tem o que falar. Isso foi muito tão ruim, ficou tão ruim mesmo, que eu queria que fosse bom, sabe? Porque Acho que se, igual eu falei antes, em off, se isso aqui não fosse chamado de Guerra Civil 2, seria melhorzinho. Mas não dá. Então, tipo, foi pra apresentar um personagem novo, foi fazer não sei o quê pra poder fazer evento do filme, que teve só um resquício que acabou com a frase do Capitão, do Capitão América no filme, que foi só um retoquezinho do que seria esse lixo aqui de Guerra Civil 2, entendeu? Então, assim, cara, não precisava. Tá. E a única coisa que eu lamento é que a Panini até se esforçou de uma maneira criativa de tentar vender a saga. Acho que foi uma das campanhas de saga da Marvel, que a Panini, convenhamos, né? Se for comparar a Marvel com DC, a divulgação é bem maior na concorrência, né? Mas aí é outras discussões. Mas dessa vez eu fiquei empolgado. Sim. De eles estarem divulgando, fazendo um trabalho de marketing bem bacana, contratando o Caruso pra fazer aqueles noticiários na página. Sim. Chamando os dois, o Marco, os dois meninos lá do canal deles também pra fazer da Pan. As vezes de repórter, né, tal, pra tentar vender uma história, né, pra chamar o público, chamar a atenção e tal, mas, poxa vida, uma história que acaba sendo tão ruim. Então, assim, é um esforço grande deles, que acaba indo por água abaixo, porque quando um leitor vai pegar a saga, ele vai dizer a expectativa tava tão grande, achei que isso é uma coisa tão grande, mas... O próprio acabamento gráfico da como Guerra Civil foi lançado é muito bom. É uma capa cartonada para uma lombada canoa. Ele tem papel LWC e tem o quê? 64, 75 páginas. Normalmente eram publicados duas, três edições no mesmo volume. É uma apresentação boa. O cara que está passando na banca olha aquilo ali e fala: pô, vou dar uma chance para isso aqui. Aí é uma história vazia? Não, realmente, foi um esforço grande demais para Panini, até mesmo na questão gráfica, porque não é uma edição normalmente que ela vende. É, se eu não me engano, outro título mensal que ela está fazendo, esse mesmo acabamento, é o Batman All-Star, do Scott Snyder. É, ou seja, não é um trabalho que ela está fazendo habitualmente, é uma coisa que ela usa mesmo para vender. Ela vendeu Guerra Civil, ela tem uma embalagem bonita. Mas a execução da saga deixa muito a desejar, não. Causa mesmo, às vezes, até raiva. Bom, Paulo, você tá calado aí? Vai falar nada sobre a Guerra Civil 2, não? Era do Benz, eu nem li. Tá bom, então. Meu último conselho desse podcast pra você que tá ouvindo, que leu essa saga, diferente do Paulo, que se recusou, espere mais um pouquinho. Na verdade, não espere nem muito, né? Mas alguns meses. Aguarde o Império Secreto, você vai ter uma reviravolta melhor. Apesar de, vale ressaltar, ter sido criado mais away, mais polêmica em cima do Império Secreto. Você pode ter ouvido muitos absurdos aí. Você que ouve nosso nominato meio meia, confie no seu amigo que ouviu aqui. E dê o seu voto de confiança que você não devia ter dado dessa saga, dê daqui a um tempinho em Império Secreto. Quero agradecer ao pessoal que participou aqui. Thiago, primeira vez que você está aí, quiser deixar algumas palavras finais. Então, obrigado pela oportunidade, porque, como eu disse, eu ouço e acesso Marvel 616 há um bom tempo. Eu escrevo em alguns sites de cultura nerd, escrevo no Nerdpoint, escrevo também no blog do Balaio Cultural, no site do 180 Graus, que é um dos sites mais acessados no Nordeste. E se você quiser conferir o meu trabalho, pode acessar esses dois, pode procurar lá no Google. E agradeço essa oportunidade de debater. Infelizmente, a gente só debateu material bem apático, né? Pra não dizer que era material ruim, mas eu ainda torço pela Marvel. Vamos ver aí esse novo começo, né? Esse fresh start. Vamos ver que agora vai. Espero que agora vai. Eu prometo também a você que futuramente te chamo por um tema mais agradável de você comentar. Encerramos aqui nosso Inominata 66. Então, mais uma vez, obrigado por nos acompanhar aqui e até o próximo Inominata 66. Tchau, tchau. Do yourself a favor. Stay down. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.